Eu me lembro das florestas escuras, mascarando encostas de colinas sombrias, da perpétua abóbora plúmbea em pesadas nuvens, das correntes crepusculares que fluíam em silêncio, e dos ventos solitários, sussurros no desfiladeiro. Paisagens se sobrepondo, colinas sobre colinas, encosta por encosta, cada uma povoada de árvores tristes. Nossa terra descarnada jazia, e quando um homem subia um pico áspero e contemplava, olhos protegidos, via nada além da paisagem infinita. Colina sobre colina, encosta por encosta, cobertas como suas irmãs. Era terra de melancolia, que parecia abrigar todos os ventos e nuvens e sonhos afugentados do sol. Os galhos despidos agitavam-se por ventos solitários, e florestas recolhidas, de todo meditativas, nem mesmo iluminadas pelo sol raro e esmaecido, que tornava homens sombras encolhidas. Eles a chamavam de Ciméria, terra da noite e das trevas. Foi há tanto tempo, tão longe daqui, que esqueci até mesmo o nome pelo qual os homens me chamavam. O machado e a lança de ponta em sílex são como um sonho, e caçadas e guerras, sombras. Lembro-me apenas da quietude daquela terra severa, das nuvens empilhadas sobre as colinas, do esmaecer das florestas eternas. Ciméria, terra da noite e das trevas. Ó alma minha, nascida das colinas encobertas, de nuvens e ventos e fantasmas afugentados do sol, quantas mortes serviram para romper, afinal, a herança que me envolve em tristes vestes de fantasmas? Busco meu coração e encontro Ciméria, terra da noite e das trevas. Os Escapistas. Barbárie é o estado natural da humanidade. A civilização não é natural, é uma fantasia circunstancial, e a barbárie deve sempre triunfar no fim. Essa passagem encerra o conto Além do Rio Negro, talvez a melhor metáfora da vida dos bárbaros, visualizada por Robert Irving Howard. No decorrer dessa história, o Conan e aliados de ocasião estão às vias de um ataque dos selvagens Pictos. Ocorre um massacre e Conan da Ciméria acaba sendo o único sobrevivente e o único ali nascido da barbárie, não da civilização. Quer dizer, o processo civilizador afastou os aliados de Conan e seus instintos, e sem esse aspecto elemental inato no Cimério, eles não podiam prevalecer. O que era inatural não poderia resistir, sempre sucumbiria às forças naturais, à barbárie. Robert E. Howard nasceu em 1906 em Pister, uma cidade do estado do Texas, nos Estados Unidos. Narrador talentoso e dinâmico, durante sua curta carreira literária de pouco mais de 12 dos seus ainda mais curtos 30 anos de vida, ele escreveu mais de 100 contos, que enviava para os pulp magazines da época. A primeira história de Conan da Ciméria, A Fênix na Espada, era simplesmente um conto entre outros na edição de dezembro de 1932 da revista Weird Tales. Quase 90 anos depois, virtualmente todos os países do mundo publicaram histórias de Conan. Um sucesso levou a outro e o personagem foi retratado em filmes, gibis, animações, seriados de televisão, brinquedos e jogos. Nesse processo, o personagem se afastou de seu criador e assumiu vida própria, ganhando precedência sobre o autor. De modo geral, a maioria das histórias em quadrinhos focadas no personagem sempre honrou o legado de Howard. Roy Thomas, Barry Windsor Smith, John Buscema, Alfredo Alcala, Kurt Busiek, Kerry Nord, Tim Truman, à sua maneira, todos fizeram um trabalho à altura do Cimério de Bronze. No programa de hoje, veremos se o roteirista Jason Aaron entrou para esse panteão. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E para essa jornada pela era iboriana, eu tenho o prazer de receber dois chacais. Ele que, para entrar no espírito desse podcast, improvisou uma sunga de texugo e comprou uma clava na Amazon. Mauro Elovitch. Krom, pela primeira vez eu rezo a ti. Se me ouvir, me dê a vingança. Se não, vá para o inferno. E o nosso simpático necromante Estígio, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso. A seguir, discutiremos os 12 capítulos de A Vida e a Morte de Conan, publicados pela Panini nas primeiras 7 edições bimestrais de Conan o Bárbaro. Origens. Para iniciar nossa conversa, eu queria saber de vocês suas origens secretas com o personagem. Meu primeiro contato foi com o filme Conan o Destruidor, de 1984. Aí eu pesquisando aqui, eu descobri que a primeira vez que passou na TV aberta foi em 4 de abril de 1987, no Super Cine. Portanto, num sábado à noite como hoje, né? Conan o Bárbaro, de 1982, passou em 8 de junho de 1985, também no Super Cine. Mas esse primeiro filme, eu confesso para vocês que eu só assisti muitos anos depois, já em DVD. Até porque eu tinha a impressão que reprisava bem mais assim, na TV aberta, o Destruidor e aquele Aventureiros do Fogo, né, que era o nome nacional de Red Sonja, né, de 1985. E tinha também o Arnold Schwarzenegger, né, só que como um Conan genérico, né, o Kalidor. Aí nos quadrinhos eu fui um leitor também tardio do Conan, assim, eu só fui ler o gibi do Conan, assim, acho que no final dos anos 90, comprando, assim, muitas edições antigas no Sebo, que eram bem baratinhas, né. Eu acho que eu dei sorte que meu primeiro contato foi justo em A Rainha da Costa Negra, acho que era a edição número 41 da saudosa Espada Selvagem de Conan. E vocês, como foi o primeiro contato com Conan? Começa aí, Reginaldo. O meu acho que também foi o filme, mas foi o primeiro. Não é tão bom quando você é criança, assim, porque, assim, ao mesmo tempo que tem sangue, tem violência, tem brutalidade e tudo, o primeiro filme, ele é um pouco esquisito, assim, né, ele é quase um filme artístico, assim, né, por incrível que pareça, né? Ele tem pouquíssimas falas, ele tem um ritmo que você não espera de um filme de aventura, né, claro que revendo hoje, assim, inclusive eu revi pra gente conversar, eu acho ele fantástico, cara, eu acho ele fabuloso, mas realmente foi no filme, até porque os quadrinhos sempre tinham, assim, pra mim uma aura de coisa proibida, assim, não era pra mim ler aquilo lá, embora eu ficasse encantado com as capas. Quando eu abria, assim, o PB também me afastava um pouco. Coisa de criança mesmo, né, assim. Mas depois eu lembro que eu fui realmente fisgado mesmo pelo Conan nos quadrinhos na fase do Rei Conan. Essa, sim, eu tenho nítida lembrança de colecionar tudo, né. E realmente o filme, mesmo eu falando dele separado, assim, tal, tudo, ele também tem um impacto, né, que você falava, puta, o Conan mordeu, é um abutre, né, mas eu falava, pô, o Conan mordeu um urubu na árvore, né, meu, que ele tá crucificado. Esmorrou o camelo. Pô, né. Na verdade, assim, é nesse primeiro que ele esmurra ou é no segundo? É no primeiro que ele esmurra o camelo. Não, ele aparece também no segundo, o camelo. É bem legal, né, assim, eu acho que, assim, revendo o filme, eu tive uma impressão, assim, que ele é um Conan próprio, né, ele tem pouquíssima referência das histórias originais, assim, né, você vê que, por exemplo, assim, ele não aparece aquela que é memorável, assim, falar, né, que ele é nascido no campo de batalha, aí ele não tem uma, assim, vamos dizer assim, ele não cresce na Ciméria, ele é afastado logo, passa muito tempo, praticamente, o desenvolvimento do Conan no filme, ele, o desenvolvimento, digo, de criança até fase adulta, né, ele tá naquela roda, ele tá um escravo, né, então é bem diferente do que você vê nos livros. Eu vi outras coisas também, né, você entende que eles fizeram o melhor, né, hoje seria, deixaria os fãs de cabelo em pé, né, porque tem Menhir na Ciméria, é uma salada de coisa, assim, né, Tulsa Doom, né, os cavaleiros parecem parecem meio assim, aqueles cavaleiros teutônicos, assim, né? E o Tussadum mesmo tem uma pegada meio necromante mesmo, coisa de Estígia, de Sete. Então é uma salada, cara. Mas funcionou. Eu acho que funcionou. O espírito do Conan tá naquele filme. Mesmo o segundo, viu, Luigi? Eu também tenho lembrança do segundo filme. Eu vendo numa viagem, assim, que... Sabe quando você viaja com a família e o hotel que você fica era ruim tudo, pra você não ficar muito no hotel, que era só uma pernoite, assim, eu lembro da minha família levar a gente a assistir Conan, e mesmo o Conan o Destruidor também não é filme pra criança, e isso eu lembro de ter visto no cinema, né? Me marcou muito aquele mago que tem uma ilha de espelhos, assim, né? E depois, no final, aquele, que até é curioso, né, que eu revendo, ele é o Deus Dagon, né? Que o Conan enfrenta no final. Então, eu acho que, assim, eles fizeram uma coxa de retalhos que, para adaptação no cinema, funciona muito bem. Mas é diferente do Conan dos contos do Howard e é bem diferente do Conan do quadrinho, né? Os três, assim, cada um na sua área, são muito bons, mas eles são diferentes. Eu vejo diferenças. E aí, Mauro? Engraçado comigo foi pelo quadrinho mesmo. Foi pela Espada Selvagem de Conan em preto e branco. Foi o que o Regi falou. Quando a gente era bem moleque, as histórias do Conan tinham aquela coisa de proibido, de ser um negócio muito violento, que não era pra gente e tal. E eu lembro, meu falecido avô, por parte de mãe, eu adorava ele. Ele tinha o escritório dele lá na casa dele em Sorocaba. E no escritório ele tinha uma estante lá com revistas e tal, e tinha os gibis. E os gibis dele eram o Conan, a Espada Selvagem de Conan, em preto e branco, e o Tex. E eu lembro de ter o meu primeiro contato com os dois, com Conan e com Tex, foi lendo escondido as revistinhas do meu avô. Adorava, assim, eu lembro que eu li, eu falava, uau, nossa, arrancou a cabeça daqui do cara, arrancou um braço. Eu vi escondido de tarde, na hora que o pessoal lá em casa estava trabalhando. Guardei bem isso, mas não é assim que eu acompanhei o personagem por ali. Isso foi meu primeiro contato. Depois eu fui assistir os filmes e é aquela mesma coisa aí que vocês, né? Era um negócio diferente pra época e eu continuo gostando de ambos os filmes, principalmente o primeiro. E depois agora ler com regularidade, aí já foi na época que eu já tava gostando mais de quadrinhos mesmo, na década de 90, li muita coisa em retrospecto. Eu li uma boa parte aí da Espada Selvagem de Conan e sempre foi um personagem que eu gostei. Engraçado, você sabe vocês falar isso, mas assim, eu acho que na minha infância e tal, na minha juventude, quando eu comecei a descobrir os quadrinhos frequentando bancas, né? Eu geralmente ia na banca num domingo, assim, na frente de uma casa de um irmão do meu avô. A gente sempre ia lá visitá-lo depois da missa no domingo. Aí eu fazia questão de ir com meu avô, porque ele sempre comprava um gibizinho pra mim lá, sabe? Era carteira assim aberta, sabe? Eu comprava a Liga Internacional, aí eu via Conan lá e o Tex, né? Na minha cabeça, assim, os porra, Tex e Conan é gibi pra adulto, assim, numa época que você nem chegava perto, assim, de coisa do Vértigo ainda, né, e tal, mas assim, eu via, né, aquelas capas do Frazetta, né, do Conan, sempre chamativas, as mulheres seminuas, né, os caras, eu olhava aquilo ali, aquilo não é pra mim agora, assim, eu tinha, assim, inconsciente, assim, na minha cabeça, né. Aí, assim, como eu dizia nos quadrinhos, né, o Conan tem uma longa trajetória que tem início em 1952, assim, numa editora mexicana, com La Reina de la Costa Negra. Era uma adaptação de A Rainha da Costa Negra. Nessa versão, o Conan era loiro. Aí, na Marvel, ele só estrearia no início dos anos 70, no gibi Conan o Bárbaro, né? Aí, o sucesso do personagem deu origem em 1974 à revista Savage Sword of Conan, né? Espada Selvagem de Conan, como um experimento para burlar o Comic Code Authority, né? Aquele famigerado selo que limitava os conteúdos e temáticas nos gibis americanos, né? Daí, por ser em preto e branco e no formato magazine, assim, não no formato americano convencional, eles não precisavam submeter ao código. Daí dava para trabalhar exatamente isso, personagem com capas e temas mais adultos, né? Essa era a primeira era Marvel do Conan, que ela termina em 2002. E de 2003 até 2018, o personagem passa a ser publicado pela Dark Horse. E que se diga de passagem, foi um período de muita qualidade, assim, iniciado pelo Kurt Busiek e o Kerry Nord, né? Numa pegada, assim, acho que bem fidedigna, né? Aos contos originais do Howard, né? Bom, Aí, em 2018, foi anunciado que a Marvel recuperou a licença com a Cabinet Entertainment, que é o grupo econômico que administra as propriedades intelectuais do Howard. Aí, depois desse anúncio, não demora muito e a Marvel já revela que o Jason Aaron, de Scalpo e Thor, iria escrever um arco de 12 partes para o Conan. E aí, bicho, ele tweeta dizendo que tava pinto no lixo, né? Que tava realizando um sonho, né? Ele começa a postar fotos da coleção de livros de bolso do Conan dele. Enfim, eu não vejo ninguém, assim, do staff da Marvel atual tão qualificado quanto o Aaron para fazer o Conan. Eu só tenho alguma ressalva para o artista, esse Mahmoud Azhar, né? Que é muito bom, mas eu acho que ele faz mais o perfil, assim, de gibis como o dos X-Men vermelhos que ele fez com o Tom Taylor. Eu adoraria ter visto o Ezad Ribic fazer as duas edições desse arco, né? Que ele é o capista, né? Mas eu acho que ele tem cacife para fazer isso, porque ele já fez muita arte interna, né? Do Thor, fez as Guerras Secretas com o Jonathan Hickman, né? E você, Mauro, quem você gostaria que assumisse o Conan? Escritor, desenhista, capista? Ou você tá de boa com essa escalação que a gente viu aqui? Ah, eu tô completamente de boa. Eu acho que não tinha ninguém melhor do que o Aaron hoje em dia para escrever Conan. Pelo histórico dele, por ele saber escrever histórias com violência, com aquele perfil mais bruto que marca o Conan, por ele ser um fã do personagem, né? Igual você falou, além dele publicar nas redes sociais dele foto com os livros do Conan, ele postou no escritório dele, ele tem uma réplica gigante da espada do Conan do Schwarzenegger, né? Então você vê que ele gosta do personagem, casa perfeitamente com o estilo de escrita dele. Foi o que me tranquilizou um pouco. Eu vou te falar que quando falaram que ia sair novamente o Conan na Marvel, e principalmente quando começaram a aventar que ele iria ser integrado ao universo Marvel, eu fiquei com os dois pés atrás. Eu falei, puta, vão desvirtuar o personagem. Não que, né, eu não sou aqueles caras puristas de, ah, esse não é o meu Conan, mas assim, você tem uma essência do que é o personagem. E o Conan é um personagem anacrônico hoje em dia. Né? Hoje em dia tudo é muito politicamente correto, tudo pode ser considerado machista, a atitude dele pode ser considerada misógina, alcoólatra e por aí vai. Aí eu falei, puxa, isso não vai dar certo. Eu fiquei muito, muito ressabiado. Quando veio a notícia que ia ser o Aaron que ia escrever, eu fiquei um pouco mais tranquilo. E eu vou te falar, depois que eu li a primeira edição, aí passou completamente a minha dúvida, o meu questionamento. Eu falei, ah, não, já embarquei na viagem a partir do perfil que ele dá pro Conan na primeira edição dele. E aí você falou, ah, tem alguém que você gostaria de ver no Conan? Eu gostaria, e isso daí é um negócio que eu acho dificilmente ou quase impossível vai acontecer, eu gostaria de ver um arco de histórias do Walt Simonson só com o Conan. Ele já desenhou o Conan lá na Espada Selvagem, muito tempo atrás, mas eu queria ver ele hoje em dia, que ele já é um artista veterano, que ele já fez de tudo, que ele já tem o perfil próprio dele, tanto de traço quanto de história, contando uma história fechada do Conan em 6, em 12 edições. Eu acho que seria algo muito legal e eu acho quase impossível disso acontecer. Um crossover com um Ragnarok dele, né, bicho? Perfeito, poxa, ia ser maneiríssimo. E aí, Reginaldo, tá satisfeito com essa escalação ou preferia outra? Ah, o Aaron sim, eu tô tranquilo assim, eu acho que é o cara ideal, é fã, gosta, conhece, né, domina, né, pelo menos as versões dos quadrinhos, né, fico também um pouquinho ressabiado com a arte, não que ela não é ruim, né, mas ela também não é marcante. Eu acho que Conan teve uma arte muito marcante, né? E vou até falar, né? A fase da Dark Horse com o Kerry Nord, eu adoro, cara. Eu acho ela fantástica. Eu acho ela com personalidade, inclusive na arte, que essa daqui falta um pouquinho. Tanto é que quando tem aquelas histórias com o traço mais sujo, né? Quando ele, igual ele voltando pra Ciméria, eu prefiro, né? Então, se fosse falar assim, se for para manter um traço clássico, eu gostaria talvez de ver um Coipel, por exemplo, desenhando o Conan, para manter um traço de quadrinhos assim, né? Se não, poderia ser o artista backup, que me fugiu o nome, que aparece em algumas histórias. Zafino. Isso, isso mesmo, né? Que é um traço mais sujo, é um Conan mais quadradão, assim, né? Até a avó ele desenha quadrada. Eu acho legal. E aí tem a questão das capas, que Conan sempre teve as capas, assim, memoráveis, né? Eu acho que faz parte da história do Conan nos quadrinhos, as capas. Então poderia ser o Ezad Ribic, né? Que é muito bom, mas eu também gostaria de ver alguma coisa tipo assim, Alex Ross, sabe? Ou então, puta, hoje eu tô terrível de nome. O cara que faz as capas do Justiceiro, né? E do Hellblazer. Tim Bradstreet. Isso, isso aí, isso aí. Fazendo um Conan com personalidade, né? Uma pessoa, porque eu acho que a característica do Bradstreet é realmente ele dar vida pro personagem, né? O Constantine dele é aquele cara loiro com a região dos olhos bem escuras, né? O Justiceiro também dele, você bate o olho, né? Você reconhece que é um personagem vivo, né? Gostaria de ver essa interpretação dele para o Conan nas capas. Eu olho para essas cores do gibi, esse tipo de arte assim, no Mahmood, até o tipo de papel LWC, né, o formato americano, e cara, acho que bate assim, um estranhamento assim, com essa estética assim, do que eu acho que deveria ser um gibi do Conan, né? Na verdade, eu já senti isso um pouco na Dark Horse, embora eu concorde com você, eu gosto bem mais da arte do Kerry Nord, mas assim, agora, né, por ser novamente da Griff Marvel, assim, me incomoda mais isso, assim, e a Panini acho que também não chega a ajudar, assim, principalmente quando eles deixam de encartar, assim, aquele mapinha da era Iboriana em cada edição, sendo que nas originais mesmo desse Conan aqui, sempre tinha o checkpoint onde o Conan tava na história. Eu acho, assim, uma puta sacanagem, porque toda vez eu tenho que recorrer a outra revista para me localizar, e isso era também uma praxe da Abril, assim, a Abril sempre na páginazinha dos créditos, assim, sempre encartava esse mapinha, bem simples, né? Bem mais simples do que os de hoje, né? Aí, fora isso, eu gosto da originalidade da proposta do Aaron, assim, de lançar histórias inéditas, né? Ainda que referenciando os contos do Howard, mas, assim, principalmente por ser uma boa porta de entrada, assim, para novos leitores. O que é que vocês acham disso? Esse gibi do Conan faz justiça aos anteriores? É melhor? É inferior? Ou só um Conan for Dummies para leigos, assim? Diz aí, Reginaldo, o que é que tu acha? Não, eu não acho desmerecer, não. Eu acho que é apropriado para esse momento, né? Não adianta ficar preso ao passado. Acho que as republicações clássicas do Conan estão aí para isso também, para você ter esse resgate, e agora tem que ser bola para frente. Acho que falta alguma coisa. Eu entendo quando você fala do material encartado, né, do complemento, do material de apoio. Eu entendo isso, Luiz, mas também entendo que hoje a gente tem uma ferramenta poderosa que é a internet, e ao mesmo tempo que a questão econômica para publicação de quadrinhos não é a mesma em termos de tiragem, tudo. Então, assim, às vezes uma página dupla de mapa realmente pode pesar na publicação da revista. Então, acho que isso justifica. O que não justifica é não ter, né, a editora publicando isso no site, né, ou fazer um hot site, ou fazer um material de apoio, né? E Conan tem bastante material de apoio para ser publicado, para ajudar, né, até para você entender as regiões da era Iboriana, né, todos os, vamos dizer assim, os países, os estados e as raças até, né, fazer uma analogia que sempre tem isso, com raças históricas e sociedades que existiram, né? E então isso poderia acontecer e não é feito, né? Isso sim, eu concordo que não é feito. Mas do resto, assim, como revista, para o momento, eu acho que está adequado, cara. Assim, não é. Também não sei o que poderia fazer a mais, assim. O que eu gosto, assim, talvez diferente, um pouco mais de você, eu sei que o Mauro leu também já, eu gosto muito da forma como o Conan está sendo tratado pela Marvel. Estão fazendo esse material que é mais fiel ao original, né, sem intervenção, são histórias que até lembram histórias clássicas, tudo, mas ao mesmo tempo o Conan está nos Selvagens Vingadores, né, que vai sair esse mês aqui no Brasil, que eu acho super divertido. divertido, já falei isso pra vocês. É preconceito de quem não leu falar que não é bom, porque é muito bom. Inclusive tem mapinha, viu, Luigi? Tem o um mapa das andanças do Conan. Eu vi, isso é bom. É bem legal. E pronto, é exatamente isso que eu queria, Reginaldo, dessa edição. E não precisa de ser uma página dupla, né? Porque tem uma página dupla do mapa que é na sexta edição, que é desenhada pelo Exato Ribi. Mas devia ser só como a que tem a da primeira edição, que é só uma páginazinha, metadezinha. Metade dos créditos. Mas eu acho legal isso que eles fazem, assim, fazer um material mais fiel ao original, aí, sabe, procurar ele integrar o Conan, que é uma propriedade intelectual muito forte no universo Marvel, né? E se tem deus nórdico, tem alienígena, devorador de planeta, por que não vai ter o Conan, um bárbaro? Então eu acho legal, eu tô lendo e falo que é muito legal as interações do Conan com o Doutor Estranho, o Doutor Destino, realmente ele ir e voltar, e você vê no mapa contemporâneo, né? Ele tá andando pelo planeta Terra, então você vê no mapa Mundi o caminho que ele tá fazendo, e é bem legal, né? A interação dele com o Justiceiro. Eu acho que é um terreno perigoso, já falei que não gosto muito do Justiceiro interagindo com os heróis, mas nesse caso pontual funciona e funciona bem. E aí a Marvel, como anda abusada, cara, eles ainda colocam o Conan no universo 2099, cara. Você tá elogiando isso aí, não foi esses dias? Cara, eu gostei demais. É lindo, não. Pra ser quase uma, assim, uma brincadeira, né? Uma comemoração. Um negócio pra não levar a sério. Pô, tá excelente. Super divertido. Conan com espada laser. Ele usa o capacete da Tropa Nova como se fosse um elmo, assim. Pô, é divertido demais, cara. Demais, assim. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Não adianta. Não existe vaca sagrada, não, meu. Alan Moore que me perdoe, mas... Pode ter erro e acerto. Nesse caso, foi acerto, né? Acho válido, né? E aí, para os mais puritanos, né? A velharia, vamos falar assim. Lê esse Conan aí do Jason Aaron, que tá respeitoso e não faz feio, né? Então, acho que vale. E aí, Moro? Eu vou até mais longe que o Regi, cara. Eu acho que essa história do Aaron integra perfeitamente no rol das melhores histórias do Conan. Cada historinha individual lembra muito, né, as aventuras one-shot do Conan. Ele faz um overview da vida inteira do Conan, de todas as fases que foram publicadas. Então, tem o Conan rei, o Conan ladrão, o Conan pirata, Conan jovem, velho, comandante de exército, foragido. Cara, e assim, depois a gente vai falar mais sobre isso. Ele passa sobre todas as grandes fases do Conan e ele faz isso de uma maneira, assim, quase natural, sabe? Ele tem as homenagens lá, que é quase, né, uma piscada para quem leu, para quem leu os contos, para quem leu o gibi da Espada Selvagem de Conan. Mas aquilo dali, ela funciona como história autônoma. Se uma pessoa, né, que você falou, introduzindo para um novo leitor, se ele quiser pegar e começar a ler Conan hoje por essa história, ele vai se divertir, ele vai gostar do personagem, e o personagem que ele vai gostar é aquele Conan do Howard, é aquele Conan do Roy Thomas, e não faz feio de maneira nenhuma. Ele entra bem no rol das melhores histórias aí do personagem. Cimérios nunca oram, e mesmo se fosse o caso, Kron pouco se importaria. da feiticeira Rubra. De acordo com o Robert E. Howard, cerca de 1.200 anos atrás, houve um glorioso período na pré-história da Terra, entre a submersão da Atlântida e a história conhecida no tempo dos egípcios e mesopotâmicos. Essa era ele chamou de Iboriana, cujas maiores potências eram os reinos de Aquilônia, Nemédia e Turã, existindo onde hoje se encontram a França, a Alemanha e Rússia. No mapa da era Iboriana, o que você observa é um continente com uma pangeia, né, que existiu entre 200 a 540 milhões de anos atrás, né, durante a era paleozoica. Portanto, o Howard imagina um mega continente, né, com uma salada assim, étnica e cultural, em que é divertido assim, você tentar imaginar que povo é retratado no texto dele, né, equivaleria ao da nossa realidade, né. Quer dizer, se o Conan eventualmente se torna o rei da Aquilônia, que é um equivalente à França, né, Aquilônia, eu fico imaginando o Conan como o rolo da série Vikings, né, por exemplo, que em algum momento vira rei da França, né. Enfim, eu digo isso só para reforçar essa importância de você tentar se familiarizar, assim, com o mapa da era Iboriana, assim, como você eventualmente faz quando passa a acompanhar Game of Thrones, e toda vez a abertura é justo um passeio pelo mapa de Westeros, né? Eu viajei nessa comparação, é isso mesmo? Não, faz muito sentido, cara. É uma comparação bem, bem lógica e tudo, né? As pessoas não têm uma noção do tanto de filmes, de séries, de conceitos que bebem na origem do Howard, né? Você pensar que Senhor dos Anéis, Game of Thrones, tudo que você imagina de espada e feitiçaria bebe um pouquinho ali na fonte do Howard, né? Então faz muito sentido, sim. Aí nessa edição de estreia, estamos em Zamora, conhecida como a Cidade dos Ladrões, ao sul da Britônia, né? Que seria o território de hoje da Inglaterra, né? Conan é um vitorioso combatente de arena no malho, né? Num dos combates, ele já chama a atenção para o credo dele em Kron, né? De um deus que não ouve súplicas e orações, né? Acho bem legal essa passagem. E aí depois, celebrando com bebida e muitas mulheres, assim, uma loira de manto vermelho, seduz, né? E aí descobrimos, durante a transa, que ela era uma bruxa velha, disfarçada, né? A feiticeira Rubra. Ela o dopa, né? E quando ele acorda, ele tá numa câmara subterrânea. E essa bruxa deseja o sangue dele, né? Que é poderoso por ele ser um homem que sobreviveu inúmeras vezes à morte certa. Aí com o sangue dele, ela quer reviver o arquidemônio Azazel. Aí Conan se liberta, né? Mata essa bruxa e vai embora dali. Aí corta para muitos anos no futuro, o Conan já é o rei da Aquilônia. E depois de uma batalha contra exércitos invasores, ele caminha pelo campo de mortos, né? Encontra duas crianças vestidas de vermelho, recolhendo os mortos e colocando numa carroça. Aí ele tá de guarda baixa, né? Ele, de repente, ele é esfaqueado por trás, e a história acaba com a revelação que eles são irmãos, né? Filhos da bruxa supostamente morta muitos anos atrás, né? Eles são os filhos da Cina Rubra. Aí qual seria a regra do jogo nessa história, né? Esse plot do rei Conan esfaqueado sempre ficará no ar, né? E será concluído no final, com a suposta morte do Conan, né? Isso só começa a ser resolvido de verdade entre as edições 10 a 12, que a gente vai falar mais à frente. Mas antes disso, o Aaron, ele vai seguir exatamente a cartilha do Howard, que o Mauro antecipou um pouco atrás, mas é que essa narrativa aleatória de histórias da vida do Conan, né? Saltando no tempo sem uma ordem regular, né? São episódios bastante espaçados, assim, no tempo e espaço. E pensando bem agora, talvez ele tenha se inspirado nessa mecânica para trabalhar aquelas histórias do Thor jovem, o Thor do presente e o Thor pai de todos, né? O que é que vocês acham disso? O que é que vocês acharam dessa primeira edição? Como eu falei, é uma edição que me conquistou desde o começo, porque tirou a reticência que eu tinha, né? Que o Conan não ia ser o Conan das histórias que eu gostava de ler, que iam amenizar ele para uma nova geração. E logo, né, nas primeiras páginas, já aparece o Conan dentro da arena decapitando dois rivais com uma espada dada só, assim que ele termina o combate, né, e ele fala, né, essa questão de que cimérios nunca oram, e mesmo se fosse o caso, Kron pouco se importaria, e depois a gente vai ver que isso vai refletir lá no final do arco. Essa parte já estava extremamente legal. Depois, a hora que o dono lá da arena vira pro Conan, como você prefere receber seu prêmio? E ele fala, como sempre, metade em ouro, metade em vinho. Aí eu falei, pronto, esse é o Conan que eu gosto, né? Vai tá ali, eu vou seguir e não vou me decepcionar com o que o Aaron vai escrever. Então eu gostei bastante. Nessa primeira história, a gente não tem uma ideia ainda de que ele vai fazer igual o Howard, que ele vai passar por todas as fases do Cimério, que ele vai contar de maneira aleatória os episódios em diversos momentos diferentes da vida do Conan. A gente vê praticamente dois. Começa com ele velho, lembrando, mostra ele jovem, encontrando a feiticeira Rubra, e no final, né, ele volta para esse mesmo ponto dele velho, recebendo as facadas nas costas e puxando a chamada do arco, que seria a morte do Conan. Nesse momento, pelo menos, você não sabia o que, ia vir dali para frente. Se a história ia seguir só já com o Conan mais velho até a morte dele, o que, ia acontecer. E para mim foi uma grata surpresa quando nas edições seguintes ele adotou essa sistemática igual a do Howard. E você vê, né, como a gente falou já, o Aaron gosta das histórias do Conan, ele conhece o Conan, o que ele escreve é respeitoso e tem tudo a ver com o que o Howard escrevia, com o que foi feito nas melhores fases do Conan nos quadrinhos, né? A gente vai ver que tem diversas homenagens, mas a gente vê o cuidado até com os detalhes, né? O Luigi falou, o Conan estava nessa primeira edição, dentro de uma arena, como um gladiador, em Zamora, que é definida como a cidade dos ladrões. E essa é a mesma definição que o Howard dá de Zamora na primeira vez que ele menciona ela. Ela aparece pela primeira vez no conto A Torre do Elefante, que foi o terceiro conto do Conan. E ela é descrita exatamente como isso, como uma cidade dos ladrões. Então você vê que o Aaron estudou aquilo, que ele conhecia aquilo. E o que ele escreveu está perfeitinho dentro do universo que o Howard tinha criado. Quer comentar, João? Eu gostei, eu achei um bom começo. Ele não dá a dimensão do que o Aaron quer fazer mesmo, assim. Mas como começo, foi assim, foi o que vocês falaram. Ele é bem fiel. É, Conan gladiador, Conan pegando uma feiticeira e a feiticeira depois se revelando uma ameaça pra ele, né? E, pô, isso daí é a cara do primeiro filme, né, meu? Assim, que daquela feiticeira que bufava, né, meu, com ele. É verdade, eu lembrei disso agora, era o que você falou. É, exatamente, assim. Então, eu acho que, assim, é um bom começo, chamou atenção. A primeira vez que eu li ela, eu li logo que ela saiu, acho que no final ele fala, essa não é uma história da vida do Conan, é uma história da morte do Conan, que eu falei, opa, ele não tá elevando demais a expectativa, não, não tá, será arriscando muito falar desse jeito, e eu acho que nós estamos começando a ver o arco, mas ele cumpriu com realmente o que ele falou, né? Então eu acho que é um bom começo para um arco legal. Fronteira Selvagem. Esse eu acho que é o meu capítulo favorito, aí tirando o penúltimo, né? Eu acho que esse e o penúltimo são os meus dois capítulos favoritos desse run do Aaron. Ele mostra o Conan soldado. Ele é logo depois, inclusive a história fala isso. Ele é um mês depois de uma das minhas histórias favoritas do Conan, que chama Além do Rio Negro, que é uma história na qual o Conan ele tá como um soldado num posto avançado dentro do território Picto, que conhece, né, a história do Conan, sabe a rivalidade dele com os Pictos, que eram os selvagens e tal. Ele tá dentro desse posto avançado, ele vai para uma missão, só que os Pictos já estão esperando ele. Ele acaba capturado, ele, o Baltus, que é um outro soldado lá, que é o sidekick dele nessa história. Enquanto isso, o feiticeiro líder dos Pictos, era o Zogarzag, ele pega e ele coordena um ataque de todas as facções dos Pictos a esse posto avançado da onde Conan veio. Então acaba morrendo todo mundo, acaba sobrevivendo só o Conan, e é uma história bem legal, porque é ele voltando desesperado, né, da fuga dele de dentro do território picto e tentando salvar os colonos e avisar os militares de que vai haver esse ataque. Então é uma história bem bacana, bem escrita, é um dos contos mais legais do Howard, e ele teve uma adaptação primorosa com o que para mim é a nata do Espada Selvagem de Conan, que é o Roy Thomas e o John Buscema. Então essa história, ela é retratada perfeita, o gráfico é lindo, a história é completamente fiel ao conto do Howard. Então foi para mim uma grata surpresa quando a gente chega nessa segunda história do Aaron e você vê ele dando sequência àquilo que aconteceu na história do Howard. E é legal, ele está dentro do território picto, no que ele está atacando um grupo dos pictos, ele e os pictos são atacados por uma serpente branca gigante, várias na verdade, e ele acaba matando a maioria delas, mas acaba sendo cortado, envenenado, e ele é salvo pelos próprios pictos. Ele acaba sendo levado para dentro do acampamento deles por um xamã, e que o salva para que ele lidere, ele aproveite a experiência dele como um grande guerreiro e lidere os pictos para enfrentar essas cobras amaldiçoadas aí e conseguir livrá-los dessa maldição. E com o tempo ele vai se integrando com os pictos, e é muito, muito legal. Ele tem uma pegada meio daquela dança com lobos, e ele vai gostando dos pictos, por mais que ele não queira admitir isso. Em vários lances, esse xamã dos pictos mostra para ele que ele, enquanto um bárbaro, enquanto é um cimério, ele é fora do que era considerado civilizado para a época. Ele estava muito mais próximo dos pictos do que dos povos para quem ele andava trabalhando. Então é muito legal, sabe? É uma das releituras mais interessantes que eu já vi dos pictos. É uma das minhas histórias favoritas. Ela é muito, muito bacana. Você falou aí do conto Além do Rio Negro. É que o Aaron também faz uma rima assim perfeita com esse conto, né? Porque é, na verdade, tem uma metáfora aí sobre neocolonialismo, né? Já que os pictos, eles estão lutando pelo território deles, né? Para eles não serem aculturados, para eles não perderem sua cultura nem perderem seu território, né? Então, eles insurgem para expulsar os colonos, né? Mas assim, o que eu acho legal nessa história é o fato do Conan, como você falou, fazer um link, né, entre aquela sociedade e sua Cimélia, né? Que no fim, eles são muito parecidos, e aí ele deixa, né, seus preconceitos de lado e abraça aquele povo, né? Mas no final, ele se rende à sua natureza itinerante, né? Ele vai embora, mas assim, ele vai embora mudado, né? Porque eu acho que dali em diante, talvez ele não voltaria a julgar mais uma pessoa pelos preconceitos e falácias de outras pessoas, né? Eu acho que é bem legal essa mensagem, assim, de fundo. E logo assim, na segunda edição, assim, tem um pano de fundo bem legal aí, né? Vocês não acharam que os pictos estão com muito cara de índio norte-americano, cara, nessa história? Eu fiquei na dúvida, viu, Reginaldo? Não sei se é a colorização, se era índio norte-americano, se era africano. Eu fiquei na dúvida. Eu, sinceramente, eu não consegui descrever, não, o que era, não. Olhando assim pro mapa, né, você vê que o território dos pictos é bem a oeste, né, do mapa do continente iboriano. Eu acho que ele esteja mais puxado para índio norte-americano mesmo. Ele tá na história. É. Eu lendo os contos do Howard e principalmente, né, na arte do Buscema, eu sempre vi os pictos como africanos, como enfrentando o colonialismo europeu. É uma tribo bárbara africana que fazia voodoo, sei lá. Realmente ele passa uma ideia um pouco diferente da maneira como é desenhado aí pelo Azhar. Mas eu sempre, na minha cabeça, sempre foi um povo mais puxado para africano. E assim, como o Reginaldo colocou na pauta, né? Esse é um Conan sociólogo explorador, né? A propósito, qual é a raça ou nação favorita de vocês dois nessa era iboriana? Eu gosto muito da região da Estígia e aqueles desertos, assim, né? Eu acho legal. São até os Shemitas, né? Que está relacionado com, vamos dizer assim, os Semitas nossos. Eu gosto disso, essa pegada mil e uma noites, assim, né? Eu sei que é errado falar, mas tipo árabe, assim, né? Eu gosto bastante. né? E os Cimérios a gente gosta também. Eu acho tudo interessante, assim. Talvez, assim, acho que foi mais na fase da Dark Horse que eu li, pelo menos. A Hyperbórea também é bem legal, assim, uma coisa quase inumana. Então, eu acho interessante também. Mas se fosse ficar com humanos mesmo, assim, seria os Chemitas. Eu gosto também da Estígia, porque era um reino que era considerado, né, amaldiçoado, sinistro, até para os outros povos da época, né? Eles adoravam o deus cobra, eles tinham aquela cultura de integrar grandes líderes, os necromantes. Em vários contos, né, tem isso deles enfrentando, do Conan enfrentando necromantes estígios. Então eu gosto, era o meu povo assim favorito da mitologia do Conan. É o bairro barra pesada, né, da Ereboriana, né? Meu irmão, você imagina o que é ser hardcore na Ereboriana. Cara, eu confesso que eu nunca tinha pensado assim sobre isso antes, mas um povo que sempre ficou nos meus pensamentos, e o Reginaldo citou aí agora, depois que eu li aquele primeiro volume da Dark Horse, do Conan, foi o da Hyperbórea, né, que é o extremo norte desse continente iboriano. Eles aparecem no conto A Filha do Gigante de Gelo, né, quando o Conan vai ao lado de Asgardianos, né, tentar invadir essa utopia, assim, de supostos imortais, né, e quando a gente vê, eles são sim pessoas elevadas, assim, que chegaram a um ápice social e científico, assim, nessa era, mas, assim, para chegar a isso, eles usam um elemento de magia negra, eles acabam perdendo sua humanidade, né? Eles tornam-se apáticos, né? Assim, inclusive eles sofrem uma metamorfose, né? Deixando de ter o aspecto humano, né? Eles perdem o nariz, né? A coloração da pele, assim, eles ficam bem mais altos, né? E aí as pessoas buscam esses hiperbóreos como buscam deuses, né? E uma vida melhor. Mas eles só se ferram quando chegam lá, cara. Eu acho muito foda. Eu associo, Luigi, com meu Niboné, né? Do Elri. Sim, né? Verdade. Aquela sociedade decadente, onde magia é algo corriqueiro. Eu vejo aí uma associação, assim. Embora não tenha certeza, mas eu acho que o Howard nem explorou isso, né? Ele não chegou a trabalhar com Hyperbórea e dessa forma. Isso é material de quadrinhos mesmo. Cimérios nunca oram. Essa edição, vamos dizer assim, ela nem abre com o Conan. Você identifica que você está numa região quase que eu acho que é periférica, assim, da Nemédia, né? Então, parece realmente fronteira, porque não é uma cidade, é uma vila onde a justiça é feita num morro da Árvore Vermelha, né? Que é simplesmente uma árvore retorcida, sagrada, né, para o povo da vila, onde eles enforcam as pessoas. Tanto é que é muito bem caracterizada na arte, que é uma árvore retorcida e ela é cheia de pedacinhos assim de corda, mostrando a quantidade de pessoas que foram executadas lá. Vamos dizer assim, o criminoso, a pessoa condenada, é enforcada na árvore. Depois de um tempo, eles cortam a corda para a pessoa condenada ser alimentada pelos cães, assim, né? Uns cães selvagens que ficam na beira de um barranco. E aí, assim, até agora não aparece o Conan, e quando aparece, é um Conan novinho, que também, ó, de novo, elogiar a arte, né? Se ela não é, vamos dizer assim, encantadora, ó, deslumbrante, ou o que a gente esperaria do Conan, ela é muito competente, cara. Porque tanto a caracterização da árvore que eu falei aí, quanto a do Conan, cara, novinho, porque é um Conan de 16, 17 anos, assim, é aquela fase do Conan quando ele saiu da Ciméria e ele tá tentando entender a civilização, né? Então ele é ladrão, ele é criminoso, ele é inconsequente, só que ele também é um janjão, né, meu? Porque o Conan, ele é grandão, né? Então ele pode fazer ser abusado. Eu tô vendo aquela página que ele tá com uma forca assim no chão, e ele tá com a boca assim, a baba, é aquela cara de millennial mesmo, cara, é fantástica essa arte, eu tenho que dar meu braço a torcer. É muito boa mesmo, assim, porque aqui sim, mas depois em outros quadros você vê que ainda é um Conan mais delgado, assim, não é o Conan corpulento, da fase adulta. Vamos lá, talvez não, mas ainda aqui no começo, por ele ser grandão desse jeito e a árvore ser podre, a hora que ele vai ser enforcado, o galho quebra, né? E aí o Conan é habilidoso a ponto de lutar com a corda no pescoço e o galho quebrado. Ele dá um encontrão na árvore, né? Grandão desse jeito, cara, ele derruba a árvore podre, né? Que é, assim, muito legal, né? Mas ele não consegue se libertar, então ele vai para prisão. Então, a história toda é assim, parece que o Conan tá sempre sem saída, assim, né? Você fala, agora vai, né? Ele só vai se livrar por um milagre, né? E o milagre nunca vem, né? Ele só vem na hora que o executor vai cortar a cabeça dele com um machado na árvore caída, né? E o Conan, vamos dizer assim, roga uma praga nele, ou por coincidência, ou de fato, pelo Conan ser abençoado, o executor toma um raio na cabeça, a hora que está levantando o machado, né? E aí ninguém mais se atreve a querer executar o Conan, porque ele já tinha se livrado 2-3 vezes da forca, dos guardas, né? Agora do executor com o machado. Então eu acho divertida essa história, acho bem legal, eu acho que é um tema que vai permear a série e vai ser mais relevante lá no final, mas mostra a relação do Conan com o Deus Kron, né? Que ele não conta, ele não espera nada de Kron. Então a gente até acaba colocando isso muito mais por uma resposta do acaso do que uma intervenção divina, né? E eu acho bem legal, cara, assim, né? E no finalzinho, a única coisa que, vamos lá, eu já vou falar aqui, que me incomoda, agora a gente já começa a entender um pouco da estrutura que o Jason Aaron quer fazer, que é pontuar como se fossem memórias do Conan em diferentes momentos da vida. E no final sempre vai aparecer aquelas crianças, né? No caso agora elas estão carregando um Conan moribundo, né? Ele tomou a facada, né? Então ele tá bem abatido. E essas crianças estão levando ele para... Aqui já começa a aparecer a caverna, né? Então sempre vai aparecer no final de cada história isso. E eu não gosto muito dessa forma como é feito. Eu acho que é quase um penduricalho, assim, um apêndice da história, e poderia ter uma interação maior com essa história maior que o Aaron quer contar, né? Ela poderia ser um apanhado de histórias, de memórias do Conan, mas também poderia ser, vamos dizer, essa moldura que ele monta para a história maior, ela me parece mais encaixada, que eu não sei a impressão de vocês. Realmente, assim, eu gosto dele fazer essas passagens estilo Howard por todas as fases do Conan. Eu gosto de que como isso funciona numa trama maior, principalmente quando a gente vai ver lá pro finalzinho da saga, quando mostra os momentos em que esses filhos da feiticeira Rubra encontraram com ele durante a vida, depois mostra tudo encaixado na história deles, mas realmente assim, você tem razão, Egi, quando você fala que talvez pudessem ter integrado melhor cada um desses episódios com a trama maior, né? Talvez se eles tivessem uma conexão mais próxima, algo que ligasse todos eles, seria interessante. Não prejudica a experiência, mas podia ser melhor. Mas é, assim, mais do que eu esperava. E falando nesse capítulo, né, eu acho interessante também outro aspecto, concordo com tudo que vocês falaram, do Conan molecão gigante e bruto, a maneira como o Ashar retratou ele nessa história ficou bem legal, mas eu gosto, assim, uma parte que eu acho bacana que vocês não comentaram desse capítulo, o Conan, no momento em que ele já escapou lá da forca uma vez, ele tá na cadeia, e chega um missionário de Mitra para tentar catequizar o Conan, ele aceitar a Mitra, e dizendo que vai aliviar ele na outra vida, que ele não vai conseguir escapar da forca, mas que vai dar um propósito maior. E é, mais uma vez, uma analogia clara com os missionários católicos, né? Você vê na mitologia do Howard, o Mitra é muito próximo do Deus cristão. Ele é aquele Deus único, mais bondoso, comparado com os deuses dos outros povos, né, com Sete, com o próprio Kron. Então, é bem legal como eles mostram, né? O missionário tentando catequizar o Conan, e ele só fala pra ele, ó, se Merys não ora, cata o missionário pelo pescoço e fala, ó, nós forjamos nosso próprio destino. E é muito a cara do Conan isso, e a analogia também funciona muito bem. Interessante que esse credo no Mithra, ele nasce assim como tipo um contraponto ao, você falou aí, Deus Serpente, né? O Deus Sete, né? Que é como se fosse um diabo. Aí o Mithra, ele acaba sendo um deus universal, assim, que prevalece, né, na Era Iboriana, assim, né? Mas assim, ainda existem outros cultos ainda que são tolerados, né, que é como o deísta, né? Mas assim, no geral, assim, Mithra, ele reina sozinho, né? Eu fiquei com essa impressão, Mauro, que ele era tipo um deus do Velho Testamento, né? O deus cristão do Velho Testamento. Mas assim, engraçado, você olhando pelas imagens do Mithra, você botar no Google Imagens, me lembra muito também o Zeus. É como se fosse um cruzamento, assim, de conceitos entre o deus do Velho Testamento e Zeus. Viu, Luiz? É que precisa ver, porque o Mithra da Era Iboriana, ele tem muito mais semelhança, concordo com o Mauro, com um deus cristão, quase um deus solar assim, tipo Jesus, do que com Mithra histórico mesmo, porque Mithra foi de fato um deus, ele era bastante cultuado na Roma Antiga, ele foi importado, né, do Oriente para Roma, né, e ele era um deus principalmente dos soldados, e ele tinha um culto relacionado com alguns mistérios e com aspecto, vamos dizer assim, de morte e renascimento, talvez aí tenha associação com cristianismo por aí, mas o Mithra da Era Iboriana, ele é muito mais distante desse Mithra histórico, né? E muito mais próximo realmente do conceito judaico-cristão, como um contraponto a Sete, né? Ele é quase como se fosse um monoteísmo na Era Iboriana, né? Então acho bem interessante isso assim, né? Dele como, assim, eles aproveitaram quase só o nome, e a mesma coisa de Ishtar, que você acabou de falar, ou de Sete mesmo, né? São nomes ressignificados, né? São outros deuses, não é o Sete, deus serpente egípcio, não é Ishtar, né, a deusa do amor e da fertilidade babilônica, né? Então, eles são outros deuses, alguns se aproximam mais, como no caso do Sete, outros que nem Mithra, eu acho super distante do conceito do Mithra, né, que era quase um deus soldado, um deus solar também, né, mas associado à morte e renascimento. E é interessante, essa questão do Mithra como um deus monoteísta é muito reforçada num conto que chama O Colosso Negro, em que tem uma princesa que acaba alçando o Conan, a capitão do exército dela, para enfrentar um demônio lá que vinha atormentando ela nos sonhos e tal, e ela fala que ela era pagã, adorava outros deuses, ela era convertida ao culto de Mithra e passava a acreditar nele como deus único. E nesse conto, especialmente, você vê muita referência ao Mithra como o deus judaico-cristão. Um cimério sempre fita os olhos dos inimigos por ele eliminados, mesmo que nada fite de volta, a não ser a morte. Reis enjaulados. Nessa quarta edição, temos um artista convidado, que é o Gerardo Zaffino. Ele é filho do grande artista argentino Jorge Zaffino. O traço sujo dos dois eu acho que é praticamente idêntico, assim. Eu realmente não consigo distinguir um do outro, assim. Você pode colocar aí no Google Imagens, assim, Gerardo Zaffino e Jorge Zaffino. Você pode comparar. Então, assim, se o Gerardo, ele faz o que o pai fazia, assim, o cara é bom. E eu vou confessar pra vocês que acho que vocês falaram lá atrás, mas eu acho que ele tem mais a cara do traço do Conan que o traço do Mamute também, eu concordo com isso. Enfim, é uma historinha do rei Conan, ele tá doente, aí curandeiro algum assim consegue ajudá-lo, né? O Conan tá com uma doença assim, acho que da alma, né? Acho que talvez o Conan esteja com depressão, né? Porque tudo que ele faz agora é mediar civilizadamente conflitos, né? E audiências com súditos, né? E aí ele mesmo descobre a cura, né? Ele vai se colocar em posição de risco, né? Primeiro ele vai de peito aberto, assim, lutar com um leão que lhe foi presenteado, e o leão nada faz, né? Que assim como ele acabou sendo domesticado. Daí, se o leão não dá conta, ele passa a sair à noite, né, do seu castelo para lutar contra bandidos, né, salteadores. Inclusive, ele coloca uma máscara de caveira, né, e dá uma de Frank Castle, né? E uma noite ele até leva, assim, o leão como parceirinho, né, como sidekick, e em algum momento ele se cura de sua depressão, né? E posteriormente ele vai às selvas de Kush, né, libertar o seu leão de estimação, né, livrá-lo do mal da civilização, né? O que vocês acham da fase do rei da Aquilônia? É a mais grandiosa ou a mais melancólica, né? O que vocês acham do rei Conan, né, dessa historinha? Vocês acham que em algum momento ele chega a ser feliz? Eu adoro essa história, eu acho ela uma delícia. É muito, muito bacana. Você vê, assim, o Conan, né, mais velho, cansado das intrigas palacianas, da burocracia estatal, querendo voltar a ser um aventureiro, a vida dele em risco, a enfrentar pessoas vis. E é muito legal, né? Eles fazem ele mesmo meio um Punisher da Ereboriana, com essa máscara aí, essa balaclava de caveira. O leão, que não é que ele leva o leão pro combate, ele tá lá fazendo essas inserções dele aí, e o leão que ele tinha domesticado, né, que tinha virado quase um bicho de estimação dele, aparece lá contra a ordem dele. Ele fala: ainda bem que você é tão teimoso quanto eu. E os dois, né, acabam se tornando, né, uma lenda, né, entre o povo lá da Aquilônia, né? Os Guardiões Noturnos. Então é muito legal, adorei essa história, ela é muito divertida. E também ressoa bem com os contos do Howard, porque no primeiro conto do Conan, né, o Fênix na Espada, ele já é rei da Aquilônia. Você vê que ele é um rei que conquistou aquela coroa, né, por meio de batalha, não tinha sangue azul, que ele não era um descendente real, que a nobreza da Aquilônia ressentia ele quanto a isso, que parte da população lá, tem até um poeta que, né, seria a imprensa marrom da época, que jogava o povo contra o Conan e que faz parte de uma conspiração para tentar matá-lo. Então você vê que, assim, ele sempre quis aquilo, ele achava que o destino dele era se tornar rei, era que ele queria chegar a coisas grandiosas. Nas histórias do Roy Thomas, isso é bem delineado, que ele acha que ele estava destinado a conquistar um reino pelas próprias mãos, mas você vê que quando ele chega naquilo, ele não está satisfeito, né? Não é aquilo que ele esperava. Ele é uma alma muito inquieta para se contentar em simplesmente governar e ficar numa posição de conforto. Ele sempre se colocava nos combates, nas guerras com os outros povos, para a expansão da Aquilônia, justamente por o trabalho burocrático, governar em si, não ser aquilo que o definia, né? Então, também é, né, retratado de um jeito original aqui nessa história, é de um jeito que a gente nunca viu, né? O Conan apelar para uma válvula de escape, igual ele faz nessa história, mas é muito coerente com aquilo que o Howard mostrava como o sentimento do Conan em relação a se manter rei depois que ele conquistou. Nos quadrinhos, eu comecei por essa fase do Conan rei. A parte que eu comecei, toda a graça estava nos dois filhos que o Conan tinha, que eu vou ficar devendo o nome de um deles. Um é o Con, né? O outro eu não lembro o nome, que é o que começou a mexer com magia negra, né? O filho ovelha negra, né? O filho Medeiros, sempre isso. Tem, isso. Aí ele fica com um pezinho de bode, né? Um dos pés dele vira um pezinho de bode. Eu achava isso um barato. Conan mesmo estava mais envolvido em intriga. Eu imaginava que o Conan seria um rei conquistador, que ele iria, vamos dizer assim, ter uma política de expansão. E não acontece isso na fase dele. Não sei se contiveram ou para não dar um caráter meio vilanesco para ele, ou se a pegada realmente era contar essa outra parte, né? O conto A Fênix na Espada, eu acho ele fantástico. Né, eu acho bem legal, eu acho ele característico, assim, com o momento do Conan, né, você mostrar legal, Conan, melancólico. Então, eu gosto bastante. E das histórias, eu acho que a que eu mais gosto é exatamente essa edição. Eu acho que caracteriza isso. Mostra o Conan frustrado, né, como rei, arrumando uma válvula de escape. E não é, embora tenha o elemento justiceiro, né, igual a gente falou, dele ser um vigilante noturno e de aparecer um parceirinho para ele, né, o leão, isso daí não é feito de forma forçada, né, é feito de outra forma. Inclusive o Conan dá umas porradas no leão antes de deles virarem parceiro, assim. Então eu gosto demais dessa história, cara. Eu acho que é uma das minhas favoritas aí desse arco. Acho bem legal, né, ele fica fugindo, né, do castelo dele, né. Isso é engraçado, né, essa ironia do destino. Antes eu entrava furtivamente nos castelos, agora eu tenho que fugir furtivamente do meu castelo, né? É interessante a gente ver, né? Eu postei isso um dia desses, né? Sei lá, quando tava na última temporada do Game of Thrones, né? Que as pessoas, né, público em geral, subestima o Conan como... Ah, Conan é um negócio bruto, caricato. E vira e mexe, né? A gente vê, assim, quem não conhece falando umas bobagens dessas, você vai ler o Conan desde o começo, né, desde a Fênix na Espada, e tava ali muito antes de Game of Thrones, as intrigas palacianas, ter que lidar com diversos povos, ter que lidar com alianças, não poder confiar em ninguém que tá ali no seu secto, né, na sua corte, é muito legal, e o Howard realmente foi bem feliz em retratar isso, sabe, são tramas bem envolventes. O capitão do navio da morte. Eu gosto também bastante dessa edição. Ela mostra o Conan numa situação extrema, né? Ele tá ali nas primeiras páginas, mostra ele, né, com um navio todo destruído, ele sozinho, o que por si só, né, já seria uma situação desesperadora se você considerar, né, um contexto de navegação de uma época medieval, né? Ele tá ali à deriva, numa nau que não tem ninguém, ele tem que controlar o navio inteiro, não tem comida. E aí ele começa a falar, né, do cheiro que tá no navio, né, dos mortos, e em flashback ele começa a lembrar como que ele chegou naquela situação. E você vê que ele tava transportando no navio um artefato de magia, né, maldito, que funciona quase como uma infecção, né, um Walking Dead, né? Todo mundo que tem contato com aquilo acaba se tornando um monstro meio Cthulhu, meio, né, polvo, né, com tentáculos, e ele mata a tripulação do navio, ele joga os corpos no oceano, e os tubarões que se alimentam desses corpos acabam virando também, né, esse tipo de demônio, acabam contraindo essa infecção demoníaca, e até chega num ponto da história que até o rato que estava se alimentando dos cadáveres vira um monstro. Então ele vai ficando naquela situação desesperadora. Aí tem lá os takes, né, do Conan com, né, com a máscara de pano ali para suportar o cheiro dos mortos e para evitar o contágio, né, muito apropriado para os nossos dias atuais. E até que no momento que ele estava desesperançoso, né, que ele chega ali no ponto de cogitar tirar a própria vida, porque ele fala, vai chegar um momento de desespero que eu vou ficar igual a esse rato e pensar de me alimentar desses corpos infectados, desses peixes infectados, e vou virar um demônio. Mas ele não se entrega, ele não ora para Kron, como ele fala que ele não faz, que não é característico do povo dele. É a hora que ele tá pensando em se matar, aparece um navio pirata tentando abordar o navio dele, e ele ataca o navio, tal, sozinho, e ele fala, olha, se eu matar, sei lá, um terço da tripulação, eu já vou ser respeitado e viro novo capitão. E ele acaba fazendo isso, e mais uma vez eu vejo aqui uma homenagem ao Howard, né? Tem um conto dele que chama Poço Macabro, que é justamente isso. Ele entra num navio como um náufrago, né? Ele chega nadando, ele é trazido a bordo, ele acaba se adaptando adaptando bem as funções do navio. Em pouco tempo, os marujos estão respeitando mais ele do que o capitão. O capitão começa a perceber, começa a ficar com ciúme. O Conan, no fim das contas, acaba matando o capitão, ficando com a mulher dele. E a tripulação do navio respeita ele e acaba assumindo ele como capitão. Então eu vi também uma homenagem aí a esse conto do Howard nessa história. Cara, eu adorei essa história. É uma história que fica bem marcado, aquela provocação da feiticeira rubra, de que o Conan é, acima de tudo, um sobrevivente. Né, alguém que flerta com a morte, né, diuturnamente. Mas, cara, vocês não tiveram essa impressão que, de certa forma, essa história lembra bastante assim, os contos do Cargueiro Negro, de Watchmen? E tudo bem, não tem uma jangada de mortos, né? Mas, assim, eu acho que a embarcação vira um anal de mortos, né? Nas descrições do Aaron, né, você quase sente assim, aquele odor pútrido, né? Seja da carne apodrecida, né, que eles comiam, seja assim, do chorume, dos cadáveres, né, no interior do navio. Puta, bicho, e o final é espetacular, né? Também aquela a felicidade dele de estar vivo, né? Ele vive para o momento, né? Saboreando, assim, cada instante, né? Sem se importar muito, assim, com o passado, assim. Eles estão pouco com o futuro, né? Mas é isso que eu queria saber de vocês. Vocês não lembraram, não, do Contos do Cargueiro Negro? Eu tô viajando, para variar. Você tava viajando, sim, Luigi. Cara, mas não parece, bicho, assim, o Conan, o único sobrevivente num navio, assim, cheio de mortos, assim, é como se ele tivesse numa jangada, assim, cheio de mortos, o cara passando fome, ficando meio louco. Tem um elemento da maldição, né, da magia na história do Conan, que não remete nada, não tem nada disso no Conto do Cargueiro Negro. Vamos dizer, o protagonista é, praticamente é ele a maldição, né? Então, eu não associei, não, nem pensei nisso. Agora que você falou, talvez eu veja alguma semelhança, mas pelo que você falou, mas antes eu não tinha associado, não. Eu acho bem legal essa história, né? A gente falou que é um bom arco, né? Essa história do Aaron, mas ela é bem amarradinha, cara. Tirando aquela moldura que ele amarra os capítulos, que eu acho que poderia ser desenvolvido melhor, essas histórias que ele conta, que ele narra, são muito boas. Até para caracterizar o fechamento no final, né? Ou por que a feiticeira rubra, né, tá querendo Conan. Então, eu acho bem legal. A Sina do Sobrevivente. Essa sexta edição, assim, ela é baseada naquela região que eu falei, né? De Shem, né? Dos Shemitas. É ruim você falar, ah, eles são árabes, né, ou são assim, mas eles parecem mesmo assim, né, eles parecem um povo do deserto, com hierarquia, assim, de nobreza, assim, né. Aliás, eu acho bem legal a caracterização deles, né, aqueles elmos envoltos num turbante, ainda com as asinhas nas laterais, né, e eles parecem, assim, chegar num campo de batalha que eles sofreram uma derrota assustadora, né? E aí quem tá no centro do campo de batalha, uma página inteira que eu acho linda, né? É o Conan sentado, né, em cima dos estígios, mas banhado de sangue, né? Ele tá vermelho, assim, né? Então eu acho muito legal isso, né? E a partir daí, eles querem retratar a fase do Conan mercenário, né? Soldado mercenário, onde ele alugava a espada pro exército que contratasse ele, né? Então é bem legal que no caso, né, desse exército, que parece uma, realmente uma nobreza shemita, né? Eles desconfiam do Conan porque ele é o único sobrevivente e acham que ele até foi traidor ou levou o exército shemita numa emboscada. Mesmo assim, eles deixam, né, o Conan acompanhar eles, onde acontece uma nova emboscada e os estígios aqui, eles são caracterizados como se fossem aqueles rachachins, sabe? Aqueles assassinos quase ninjas do deserto, assim, né? Então, eles são peritos em emboscada, né? Pelo comandante da tropa não obedecer e desconfiar do Conan, mais uma vez, eles são massacrados, tirando um grupo pequenininho que passa a acreditar no Conan, entender que, assim, não vai ser uma tática militar, vamos dizer assim, aquele protocolo militar padrão que eles vão conseguir lutar com esses estígios, né? Então, eu acho bem legal, principalmente pela caracterização, embora tenha uma conclusão, eu acho fraca, assim, né? Um tanto quanto rápida, né? E aí, de novo, novo aparece, as crianças, né, os filhos lá da feiticeira Rubra, recolhendo corpos nesse momento do Conan aliado do exército Shemita, né? Só um detalhezinho, como eu sempre falo, assim, ele pontua só o andamento da história, e enquanto isso, no presente, você vê que eles já colocaram o Conan numa, como se fosse uma mesa ritual, né, para ele ser sacrificado, né? É o que aparentemente, né, tá em andamento no presente enquanto ele lembra dessas histórias. É uma boa história para caracterizar esse ponto da vida do Conan, é, mas não é a minha favorita, não. É dito nessa edição que foi o primeiro comando, assim, do Conan, né? Mas, assim, vejam vocês, né? Ele dá uma solução para chegar à vitória, né? Mas esse rei Yezdigerd, né? Ele se nega a aceitar uma orientação, assim, vamos dizer assim, uma orientação técnica, né? Porque a ciência bélica de Conan é implacável, né? E se você não dá ouvidos a ela, né? Acho que muita gente vai morrer, muitos soldados morrem, e os poucos que seguem Conan e não o comando, assim, dos generais, sem qualquer tino pra guerra, e o Conan chama eles pra chincha, né? Diz isso na cara deles. Eu acho que a melhor parte dessa história pra mim é essa. Eles não têm tino pra guerra, eles não têm tino pra ciência da guerra, aí eles se ferram, né? Enfim, a gente tem que dar ouvidos à ciência, né? Sem o lance de sorte ou sina aqui. Sei que vocês me entendem. Não, eu concordo. Eu acho legal demais a maneira como o Conan, né? Ele sobrevive lá a esse primeiro ataque, todo mundo fica desconfiado dele. Ele avisa o acampamento dele, olha, vai dar merda. Os caras não ouvem ele, morre todo mundo de novo. Ele vai até lá o rei, é preso e tal. E ele começa a jogar na cara, né? Dos generais dele, que são tudo nobres, que não entendem de guerra, que nunca tiveram ali na lama, no sangue, que não sabem do que eles estão falando e que eles não entendem nada de tática. Aí um dos nobres fica mais nervoso e fala, ah, deixa eu resolver na mão com esse cara. O Conan se livra rapidamente dos caras que estão segurando a corrente dele, né, mostrando que se ele quisesse ele já tinha escapado ali há muito tempo. E em dois tempos ele pega lá esse nobre, pega ele pelo pescoço e quebra o pescoço dele. Aí outro nobre fala, ah, ele não mostrou nada de inteligência com isso, ele só mostrou que é um selvagem. Aí o rei fala, não, quem não mostrou inteligência foi o cara que desafiou ele pro combate. Então é uma história bem divertida, eu gostei, e eu acho essa mais integrada talvez pra trama lá da Feiticeira Rubra, até porque depois mostram de novo essa cena dele coberto em sangue mais lá pro final. Então acho que funciona bem também pro arco como um todo. Amor Bárbaro. Sétima edição, ela é ambientada após a saga da Rainha da Costa Negra, né? Portanto, após a morte de Belit, né? O grande amor da vida de Conan, né? É o Conan, ele vai a Tortad em busca de 5 mulheres, né? Para que passem, não uma noite com ele, né, assim, mas vários dias, né? Numa jornada. Ele não toca em nenhuma, né? O Reginaldo, ele colocou aqui Conan Pegador como arquétipo, né, na pauta, mas de início aqui ele tá mais para um Conan celibatário, né? Enfim, o Conan quer que as 5 se infiltrem como prostitutas dentro do navio de um agiota, responsável por arruinar a vida do pai de Belit. E por tabela causou mal a Belit, né? Acho que é um lance, assim, de homem ilutado mesmo, assim, porque pra mim, não sei se eu entendi errado, mas não fez muito sentido, assim, essa retribuição. Ele quer que as 5 matem esse agiota ou deem a ele uma chance dele invadir esse navio e ele mesmo fazer isso, né? Aí o agiota morre, claro, né? E no final, agora sim, entra em campo o Conan Pegador, né? Ele ficando com as 5, né? Vocês gostam dessa história? Eu adorei essa história, cara. Ela é divertidaça. É o que eu falei, cara. Se alguém achava lá, o Conan politicamente correto, isso dura metade da história, né? Ele chega lá barbudão, todo bruto, pega as 5 prostitutas lá que ele aluga para fazer esse plano dele, né? E nesse ponto, assim, para desenhar as mulheres sedutoras e tal, o Azhar caprichou. Ficou bem legal, né? Cada uma com um biotipo diferente e tal. Fica bem... A história fica bem bacana. E o Conan, no começo, ele tá ali. Ele ainda tá enlutado pela Belit. Dorme fora da tenda que estão as meninas, falando que ele tá lá com as recordações da Rainha Pirata. Até que ele é confrontado por uma dessas prostitutas, que né, é cheia de tatuagem, que também é uma homenagem a uma história clássica do Conan, em que ele vai para Aquilônia e o que era o rei na época, né, o Numedides, oferece a ele a concubina preferida dele, que era toda tatuada, e ela acaba ficando do lado do Conan, e a hora que o Numedides percebe que o Conan está se tornando mais popular que ele, ele joga o Conan num calabouço, e ele mata essa menina e joga, né, só um pedaço de pele com a tatuagem dentro da cela que o Conan tava. Então achei também que o Aaron quis fazer talvez essa homenagem aí. Ela confronta o Conan, e o Conan fala que ele não tá levando ela para um destino pior, que ele sabe o que ele tá fazendo, que ele também já foi escravo e tal, e elas resolvem confiar nele e começam a se sentir atraídas por ele, né? Tem um momento que ele enfrenta os lobos que vão atacar elas, e aí elas falam, né, que se quiser saber da destreza de um homem como amante, basta vê-lo brandindo seu aço. Aí mostra, né, que todas já estão, né... já estão molhadinhas pelo Conan, né? E ele pega, resiste o que pode, mas aí tem um ponto que eles estão lá no acampamento, tal, as meninas já estão afim dele, elas já não estão vendo ele mais como trabalho, já tinham cozinhado para ele e tudo, e aí ele fala, né? Naquela noite não foram as lembranças do passado que mantiveram o Conan desperto, né? Então o Conan celibatário não passou da metade da história. Aí elas pegam, dão um ar mais refinado para ele, fazem a barba e tal, fazem ele realmente parecer um mercador de escravos, e ele acaba conseguindo assassinar esse cara. Esse cara seria a causa da Belit ter se tornado uma pirata, né? Porque dá a entender que o pai dela era um grande pirata, que esse cara era tipo imediato dele. Ele traiu o pai da Belit, largou ela numa ilha e ela acabou virando uma corsária. Mas é interessante porque mostra, né, que assim... faz uma homenagem à história da Rainha da Costa Negra, que é uma das histórias mais emblemáticas do Conan, talvez, né, junto com a Zenóbia lá, que é a mãe dos filhos do Conan, sejam as duas, a Zenóbia, a Valéria e a... que é inclusive retratada no filme do Conan, e a Belit são as mulheres mais marcantes da história do Conan. Então essa foi uma edição que o Aaron dedicou a mostrar, né, esse relacionamento do Conan com as mulheres. Ficou bem legal, é uma história bem divertida, mostra assim todo o amor que ele sentia pela Belit, mas mesmo assim você via que derrubou na área com o Conan é pênalti, meu amigo. Pode gostar da Belit que for, mas não tinha perdão, não. Cara, mas pra mim não tem lógica essa vingança dele, não. Você acha que só mostra que ele tava desequilibrado, enlutado, tão cego assim, como se ele tentasse fazer alguma coisa pra esquecer ela, alguma coisa. Essa vingança pra mim não tem o menor sentido, porque se ele fosse vingar de uma coisa, pra lá, foi o cara responsável por ela virar pirata. Pronto, ele só conheceu ela porque ela era pirata. Não, faz sentido. Não é um negócio racional. Você vê que ele tá perdidaço, que ele, né, perdeu o rumo depois que ela morreu, que ele não sabe direito o que ele quer. E foi o rumo que ele teve, né? Ir atrás de alguém que ela não gostava, de alguém que ela ressentia de alguma maneira, né? Não fazia muito sentido pra ele, mas talvez pra ela fizesse, não sei. Mas não foi uma coisa que me incomodou quando eu tava lendo, não. E aí, Reginaldo, tu gosta dessa história? Eu gosto muito, sim, cara. Primeiro que mostra o Conan focado, né? Ele deixa até pra segundo plano as mulheres, assim, né? Ou melhor, o que você esperaria do Conan, ser um Conan conquistador, né? O Conan pegador que eu escrevi, mas involuntariamente, cara, pelo... não sei se é o mojo do Conan ou o feromônio que ele exala, cara, ele acaba conquistando elas. E eu acho legal isso, porque não era o foco dele. O foco dele era a vingança, né? Agora, se ela é furada, essa vingança, ou vazia ou não, Luigi, eu já não sei, eu acho que ele até tá fazendo isso realmente para passar um processo mesmo de luto, né? Vamos dizer, de certa forma, assim, eu entendo. Mas eu acho legal, eu acho a caracterização, né? De novo, a arte aqui tá bonita, porque as mulheres, daria para fazer uma... Gostaria de ver um arco de história do Conan com elas, assim, porque cada uma tem uma habilidade, né? E elas têm uma etnia, cada uma tem uma etnia diferente. E acho interessante, né? Que elas acabam dando um trato no Conan, porque ele tá barburu, né? Ele tá de luto, né? Aí dão um trato nele. E ainda assim, outra coisa interessante, né? Que o Conan também falha, porque se ele tivesse sozinho, ele ia falhar, cara. Né, porque ele bebe lá a bebida como se fosse um sonífero, né? Então ele ia falhar, cara. E se ele tivesse sido, sei lá, cruel ou abusivo das mulheres, elas também não iam ter compaixão dele no momento da falha. Então eu acho bem legal, cara. Eu acho que o Conan precisa falhar mais, né? A gente precisa entender também que o Conan é um arquétipo, principalmente para o público masculino, né? Ele é uma visão idealizada, né? De uma selvageria, num aspecto que praticamente a gente quase que abandonou dessa forma, vamos dizer assim, primária, né? A gente tem outras crueldades e outras, um milhão de barbáries que não vem ao caso, mas o Conan em si, eu acho que ele cativa por causa disso, né? Então ele, por ele ser essa figura idealizada, você vê poucos defeitos nele, né? Aquela história, sexta edição que eu comentei, ele, sem querer, ele sobrevive, né? Sobrevive à forca, sobrevive ao raio, sobrevive ao executor, sobrevive a tudo. E aqui não, aqui ele falha e por conta da forma como ele agiu com outras pessoas, no caso ainda mulheres, né? Que você esperar ele, né? É um barato no primeiro filme, cara, quando colocam uma mulher na gaiolinha do Conan, cara, e ele vem com uma cobertinha pra envolver ela, assim, você fala, pô, que bonzinho, hein, meu? Não é, cara, o Conan já tá, sabe, já tá preparando o campo, meu. E é engraçado que tem um monte de, como se fosse, assim, os escravagistas, assim, que eles ficam olhando pelas barras da jaula, cara, o que o Conan vai fazer com a mulher, meu. Porque o Conan não perdoa, cara. Nesse caso, ele perdoou, porque ele não tava com foco nas mulheres, cara, e acabou dando certo pra ele. Por isso que eu gostei da história. Eu tava lembrando aqui daquela cena que vocês falaram do começo do podcast sobre o Conan dando murro no camelo. Cara, agora o Schwarzenegger nessa quarentena, né, estragou a imagem dele pra mim, velho, porque eu só consigo imaginar agora o Schwarzenegger com aqueles dois borregos dele, aquele whisky e o Lulu, bicho. Eu não imagino ele dando um soco, velho. Todo pimpão, né, cara? Em algum lugar no mundo agora o Alan tá chorando, né, cara, que ele é idolatro John Matrix, ele tá ali triste, em posição fetal, vendo o Schwarzenegger com o burrinho, todo pimpão, né? Não, cara, mas pra mim só melhorou, cara. Só melhorou. Porque o burrinho é uma gracinha, cara. Uma gracinha mesmo, assim. Né? O pôneizinho é lazarento. O pônei é bicho ruim, né, meu? É bicho cruel. Lazarento. Né? Mas o burrinho é uma fofura, cara. Assim, é um cachorrinho dele, né, meu? O burrinho anda na cozinha, vai na academia dele. Uma hora, comentei com o Luig. Ele postou essa semana o burrinho deitado. Eu falei, puta, morreu, meu Deus do céu. Não acredito, morreu, meu. Falei, pronto. Rapaz, já sei que tem cabo que tá ficando mais doido que eu nessa quarentena, viu? Coitadinho, é o Lulu, né? O burrinho é o Lulu. Cara, e o Schwarz é massa, né? Pode falar o que for. Lembra no passado que ele tava em alguma feira dessas de fitness que ele vai? Aí vem um maluco, né, cara? O Schwarz é de pé, o cara deu uma voadora nas costas dele, o cara cai pra trás, né? Schwarz é coroão e tudo. Aí vieram segurança, tiraram o maluco de cima dele, mas, pô, o Schwarz é muito ícone, né? Não tem, cara, jeito. Mas é muito louco o cara dar uma voadora nele, né, meu? Assim, não, esse mundo nosso é maluco, eu não duvido de mais nada. Eu pensei, Mauro, que você tava falando, meu, do quando ele visitou o Brasil, cara, no finalzinho dos anos 70, você acha no YouTube, meu, esse vídeo. Ah, esse é clássico. Que, aí ele tá inconsequente, aí ele tá Conan, viu, Luiz? Conan... Ele tá, cara, soltinho, soltinho. Ele tá o Conan que não ia sobreviver nessa história, cara, porque, sabe, dá uma bulinada na sambista, puta, né? Olha, ele perde as estribeiras aqui no Brasil, meu. Fumando charuto, doidão. Ainda é ele com o dente aberto, né, meu? Com o dente meio aberto. Eu queria ver ele aqui no Brasil, meu. Perdendo a cabeça, meu. Um homem forja a própria sorte. Foi o que fiz aqui, com aço em minhas mãos. Volta ao lar. Mauro, eu confesso para você que eu não me lembro de ter lido alguma vez uma história com o Conan retornando à Ciméria. Fala aí dessa oitava edição. Cara, é muito legal. Eu nunca li também, não lembro, né? Pelo menos não lembro de nada dele de volta à Ciméria. Ele voltando às origens, ele trazendo alguma coisa pro povo dele. E aí ele descobre que o povo dele inteiro tá dominado pelo Totiamon. Pra mim, é o grande ícone de feiticeiro, né, pro Conan. O Totiamon tá ali na primeira história do Conan, tá ali no Fênix na Espada. Ele é um feiticeiro que acaba sendo recorrente nos contos do Howard. Foi desenvolvido ainda melhor, né, nos quadrinhos, como antagonista do Conan. E aí é o momento do Aaron fazer essa homenagem. Então, o Conan volta pra Ciméria. O povo dele inteiro tá dominado pelo Totiamon. Ele faz tudo possível, né, contra a natureza dele para não matar aquelas pessoas, né? Ele busca alternativas não letais para imobilizar os outros cimérios. E aí, quando chega no momento em que ele está ferido, que chega ali no momento de vida ou morte, a avó dele, que estava dominada pelo Totiamon, acaba se livrando, né, do feitiço ao ver o Conan, o último herdeiro dela, sangrando, correndo risco de morte, e acaba ajudando ele a livrar o resto dos cimérios, e eles enfrentam a maldição. Então, é uma história muito legal, é uma baita homenagem também ao que, para mim, é o maior feiticeiro, o maior antagonista do Conan, com a arte do Zaffino, que combinou muito bem com uma história, né, mais ligada à bruxaria, um pouco mais soturna do que, por exemplo, a última que a gente falou. Essa edição lança, assim, uma espécie de provocação, né? O Conan, ele é o filho que quis sair de casa, né? Deixar o lar, né? Deixar a sua família amorosa à sua maneira rústica, né? Grosseira, mas assim, com um forte laço moral, né? E a gente vê nessa história, assim, rapidamente, assim, infelizmente, o reencontro com esse povo, né? Com essa família, né? Que tem tudo a ver com ele, né? Assim, o povo cimério é quase povo selvagem, né? Daquelas terras pra lá da muralha em Game of Thrones. A civilização bate longe, né? Mas eles têm a própria ética deles, né? Mas sabe o que eu queria ter visto, bicho, nessa história? Não era nem assim uma aventura de horror, mas assim, talvez um momento de respiro, assim, talvez um slice of life do Conan, né? Assim, ele papeando, assim, mais com o curandeiro, assim, talvez com o ferreiro que substituiu o pai dele, né? Talvez ele forjando uma espada nova pra ele, ou ouvindo e contando histórias, assim, na fogueira, assim, com a avó, né? Ainda que de forma rasteira, assim, a gente percebe, né, que o Conan, ele só é o que é, né? Porque é cimério, né? Ele não seria o mesmo, assim, se fosse picto, né? Médio ou acloniano, assim. Acho que no fim, assim, acho que para o Howard, né? A barbárie sempre vence a civilização, né? Não que talvez isso seja verdade, assim, na vida real. Mas aqui é assim que eu acho que as coisas funcionam, né? O que, é que vocês acham disso? Eu acho que o Conan é o Conan por ele ser o cimério que saiu da Ciméria. Se ele fosse só cimério, não ia resolver. Não, ele não seria o Conan que a gente conhece e gosta de ler. O fato dele sair, dele ser um bárbaro que quis conhecer o mundo, né, e que caminhou pela civilização sem ser adulterado, né, infectado por ela, meu, assim, então eu acho que isso é a essência do Conan, né, a graça dele. Eu também não lembro de outra história da Ciméria, talvez aquela fase da Dark Horse, com ele ainda pequeno, né, que ele luta com um touro, ou você vê aquela história nascido no campo de batalha, alguma coisa assim, mas ele é antes dele sair, né, o retorno não tinha visto, né, a gente associa mais ou menos a Ciméria a uma uma área da Alemanha, alguma coisa assim, se eu não estiver enganado. Então, eu acho que ficou bem caracterizado mesmo, assim, bem legal. E realmente, assim, é uma história de zumbi na Siméria, que, pô, não podia ter coisa melhor, né? Então é bem legal essa história. Reginaldo, por fim, aproveitando, quem é o pior mago que o Conan já enfrentou? O Mauro falou mais atrás que era o Toteamon, que era o arqui-inimigo original dele, mas tem o Kulagath, tem o Tussa Doom e agora essa feiticeira Rubra. Na tua opinião, quem é o pior? Olha, eu também acho o Toteamon, assim, mais relevante e mais importante, tanto para os contos do Howard quanto para os quadrinhos, né? Eu acho interessante o Kulagath, principalmente porque ele aparece algumas vezes no presente. Né? Se você lembrar, tem uma história que o Kulagath aparece em Manhattan e ele transforma os X-Men, o Homem-Aranha. É uma história bem legal, que inclusive que eles resgataram agora nessa fase dos Selvagens Vingadores. Eles reapresentaram a história, porque o Kulagath também está no presente. Assim. Então, eu acho ele, vamos dizer assim, um pouco mais pop que o Toteamon. E o Tussa Doom, eu acho ele maravilhoso, porque é o Darth Vader, cara. Né? Estou referenciando, sim, ao personagem do filme, que eu acho, assim, puta, cara, um achado, assim. O trio de vilões do primeiro filme, eu acho fantástico, assim, mas muito bom mesmo, assim. É muito legal, então, a relevância dele. Se eu não me engano, o Tussa Doom até aparece nos quadrinhos também. Se eu não me engano, ele aparece mais nas histórias do Kul. Né? Isso, o Tussa Doom, ele era antagonista do Kul. Ele aparece em uma ou duas histórias de crossover com o Conan, mas o Tussa Doom, originalmente, ele era inimigo do Kul. Então, a relevância dele, assim, maior mesmo é o James Earl Jones, né, a voz do Darth Vader. Aqui ele tá, puta, vilãozão, assim, muito legal, cara, no primeiro filme, assim, né, como se fosse um sacerdote de Sete, né, que inclusive ele se transforma numa cobra. Então, eu acho que, assim, participação é pequena em todo o material do Conan, né, mas super relevante, assim, né, mas não tem jeito, é o Toteamon mesmo. E o Conan não se dá bem com magia, né, essa feiticeira Rubra aí é a mais fraquinha de todas. A gente esqueceu de comentar que mesmo ela sendo morta lá na primeira história, ela continua aparecendo nos finais dos contos aí, com a língua de fora, apodrecendo, meio morta, assim. É como se ela fosse só um morto-vivo, né? Como se fosse só um golem, né? Um servo desse deus antigo, né? Reanimado para cumprir a missão, assim. É interessante, mas não chega aos pés do, principalmente do Toteamon, né? Que toda hora aparecia nas histórias do Conan. O Deus das Profundezas. Reginaldo, essa nona edição é uma viagem insólita do Conan, né? Quem viu o filme dos anos 80 entendeu essa. Fala aí o que é que acontece aqui. Então, eu até associei a Conan versus macacos, né? Que o Conan sempre, vira e mexe, também brigava com um gorila, principalmente gorila de capuz, assim, que é mais assustador. Aquela ideia do duelo perdido, né? Na era Iboriana, talvez tivessem sobrado algumas criaturas desse jeito, assim, né? Um primata, né, que tivesse alguma coisa de racionalidade, ainda que perversa. Mas isso é só o comecinho da história. Como eu tinha lido faz tempo, na releitura agora, que eu lembrei da história num todo, né? Conan parece que ele tá numa caverna, né, e ele encontra um grupo de pessoas também, né, que parecem também de diferentes áreas, são etnias diferentes, né? Inclusive a mocinha que fala com ele, assim, né, a mulher que fala com ele, ela nem parece humana, assim, né? Ela parece quase uma fada, assim, né? Ela que explica para ele que ele estava revendo um adversário antigo, esse macaco com capa, que era, na verdade, como se fosse uma imagem, né? Uma ilusão de uma criatura que parece um sanguessuga, né? Meio humano, assim, meio zumbi, que está dentro dessa caverna, né? Então o Conan passa a guiar essas pessoas por uma paisagem, assim, super viagem ao centro da Terra, assim, né? Curiosa, né? Bem curioso. E vira e mexe, ele enfrenta versões do passado dele, né? Acho que o próximo que ele encontra são aqueles gigantes do gelo, da história da a filha dos gigantes do gelo. Reaparece aquelas cobras albinas dos Pictos, aquele macaco com asa também. Se eu não me engano, é da Rainha da Costa Negra, se eu não me engano. Aranhas, gigantes, os tubarões com um tentáculo da história anterior. Aparece Deus Elefante ou Alienígena Elefante da Torre do Elefante. É bem legal para easter egg, para você relembrar, né, as aventuras do Conan. É bem legal e todas essas são ilusões das criaturas sanguessuga. Eu acho que toda a graça da história é trazer um primeiro contato do Conan com esse deus aí do submundo, né? É Azazel, né? O nome dele, Luigi? Azazel. Que bom que você falou isso aí, até para tirar uma dúvida, assim, porque eu confesso que talvez eu não tenha pego assim direito o espírito dessa edição. Mas assim, esse Azazel, esse encontro que a gente tem com ele, é anterior ao encontro da primeira edição da Feiticeira Rubra? Deu um nó na minha cabeça aqui. Olha, eu fiquei com a impressão que não. Ele já tinha visto a Feiticeira Rubra, mas ele nunca tinha visto o Azazel em si. Ele tinha visto as correntes de sangue, mas eu acho que o monstro, né, com aquela mão, com as bocas, do jeito que ele enfrenta aqui, ele nunca tinha visto, tanto que ele fala no final, né, que nunca tinha visto. Tal. Me parece que até pelo físico, pela fisionomia, né, do Conan, passa depois da história da primeira edição, seria o primeiro contato dele com a forma física do Azazel. É, eu acho que eu tive a mesma impressão, sabia? A mesma coisa, né? O curioso só assim é que a caverna que a gente via eles caminhando era o interior de uma criatura, né? Você lembrou de Viagem Insólita, Luigi, mas eu lembrei do Império Contra-Ataca, né? Eu também, cara, que ele enfia a espada no chão e a caverna treme, é o Han Solo disparando o tiro no chão da caverna. É, exatamente isso. É bem capaz que o Jason era também um grande fã de Star Wars, né? Ele fazia os roteiros da Star Wars pela Marvel, né? Pode ser também uma referência, né? Mas assim, uma coisa que me ficou na cabeça, confesso que eu não sou um grande conhecedor na mitologia do Conan, mas assim, esse gorila Taki, assim, que você falou no começo, Reginaldo, assim, que ele tá com um capuz vermelho, aí o Conan, ele associa ele a um bicho, assim, desse sacerdote vermelho. Tem alguma coisa a ver com aqueles que aparecem no filme do Conan, o Destruidor? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Um gorila de capa, se eu não me engano, aparece também na Fênix na Espada. Não, o que eu lembro é no A Hora do Dragão. Ah, é verdade. Que o Conan, ele tá dentro de uma masmorra, que ele também é rei, ele é imobilizado por uma magia, ele é jogado num calabouço e pra escapar ele enfrenta um gorila, salvo engano, com capa. Então eu associei a esse do conto da Hora do Dragão. Eu acho que é esse, é algum conto que ele especifica, que ele parecia que o Conan imaginava que ia enfrentar um mago e na verdade era uma criatura bestial mesmo com uma capa de feiticeiro. Na verdade ele não tem relação nenhuma com o Conan o Destruidor, aquela, você tá falando da criatura da Ilha de Espelho, não é isso? É. Eu acho que não. Eu acho que não tem relação nenhuma. E também não tem relação nenhuma com a Sina Rubra aí, não tem nada a ver. Na verdade, é até uma construção estranha, né? Parece que esse Azazel, ele é algo assim, de outra dimensão, que a criatura que eles estão andando pelo interior é quase como se fosse assim um avatar, né? Como se ela estivesse possuindo essa criatura, que ela é gigantesca, né? Ela é muito grande. Eles andam dias, né, pelas cavernas que, na verdade, são as entranhas da criatura. Então, eu entendi, pelo menos, desse jeito, assim. E aí, esses sanguessugas que criam ilusões são quase como se fosse, tipo, um anticorpo da criatura, alguma coisa assim, né? Aí você está começando a costurar demais uma história que é sem pé nem cabeça, né? Assim. Mas é legal, cara, assim, como que o Aaron faz mais uma vez aqui, né, um overview da história do Conan, e ele passa por todos, né, os grandes monstros que o Conan enfrentou, tanto no arco dele, né, como o caso das Serpentes Fantasmas, quanto nos próprios contos, né, ou nos quadrinhos. Então você tem, né, o elefante lá, o alienígena, da Torre do Elefante, que eu achei muito legal aparecer nesse easter egg. Você tem a cobra com cara humana, que é de um conto super legal também, não tá me faltando o nome, que é um que o Conan ele vai assaltar um lugar, e aí chega lá, já tinham matado o sacerdote, tá ele como um dos suspeitos, tá o guarda como um dos suspeitos, e você descobre que tem um monstro em forma de cobra, que na verdade que tava matando as pessoas. Eu acho um dos contos mais maneiros que eu acho do Howard, não lembro o nome. Tem, aparece também como easter egg, o demônio do pântano, que o Zé Balzag, ele conjurava lá na Selva dos Pictos, também naquele conto lá do Além do Rio Negro. Tem o macaco alado lá, que ele fala que tirou a vida da Belit. Então ele passa por todos os monstros mais relevantes da história do Conan nessa história, e eu adorei, achei cheio de easter egg bacana. Os Filhos da Grande Sina Rubra. Cara, a gente falou mais lá atrás, né, Mauro? Eu tenho a impressão assim que os flashbacks são sempre melhores também que a trama principal da Feiticeira Rubra, né, e os Filhos da Sina Rubra. Eu não tô dizendo que é ruim, assim, acho que longe disso, mas eu acho que em momento algum me bate, assim, a curiosidade sobre o destino do Rei Conan apunhalado, né? Até eu esqueço sobre que tá rolando isso em paralelo, né? Fala aí dessa 10ª edição e a origem dos gêmeos Asa e Zazela. Aqui sim o Aaron começa a amarrar a história, né? Essa história principal. É como o Regi falou, né? Tava tudo muito solto, né? Você tinha no finalzinho da edição alguma coisa que amarrava com aquele momento do final da primeira edição, mas no geral eram contos soltos, igual o Howard fazia, né? Com diversas épocas da vida do Conan. Aí nessa edição, sim, o Aaron amarra a trama principal. Ele mostra como que essas crianças surgiram, né? Crianças bem entre aspas, né? A Feiticeira Rubra, ela tinha seduzido lá um guerreiro que falava que era o tal, que matava bruxo, matava serpente, mas ela vê que o sangue dele não era poderoso o suficiente para trazer o Azazel, mas ela engravidava dele e dava luz a esses dois demônios, né? Que esses dois mini demônios dela, que são os gêmeos, né? Um menino e uma menina, e acompanha eles na trajetória em paralelo com tudo que foi mostrado com Conan. E aqui eu acho que o Aaron amarra muito bem, né? Ele mostra o momento em que a Feiticeira Rubra fez aquela ilusão de parecer jovem lá, que ela usou para seduzir o Conan na primeira edição. Mostra o momento em que o Conan cortou a cabeça dela e que os gêmeos pensaram, né, em morrer, mas aí a Feiticeira Rubra, nesse tipo zumbi, né, como o Luigi falou, com a cabeça pendurada, vai lá e tira eles do fogo. Mostra como eles sobreviveram todo esse tempo, como eles vão tangenciando a vida do Conan. Então mostra que eles viram quando ele estava ali no deserto coberto de sangue, que tinha matado os estígios, que eles viram quando ele se vingou lá do agiota e liberou as mulheres. Eles estavam num bote salva-vidas ali perto quando o Conan enfrentou aquela maldição lá do mar. Mostra, inclusive, que eles estavam ali perto quando ele estava já como rei, fazendo aquelas missões, né, disfarçadas junto com o leão. Acompanharam ele a vida inteira, esperando o momento em que ele tivesse sobrevivido a tantos desafios que o sangue ele tivesse poderoso o suficiente para trazer o Azazel. Então, aí eu achei que ele amarrou muito bem. Aqui você vê alguma coerência, você vê ele fechando os pontos, uma trama maior que até então não tinha, pelo menos assim na minha percepção. Me parecia mais um pontinho, né, como você falou, que não trazia tanta curiosidade ou que não era tão instigante adiante quanto as histórias one-shot em si. Cara, mas eu acho, viu, Mauro, que ficaria melhor, por exemplo, se essa edição ficasse distribuída entre as edições anteriores. Um interlúdiozinho, alguma coisa assim, sabe? Aquela do navio, né? Aí tem uma cena que eles estão num barquinho, né? Pronto, aí parecesse, talvez assim, tá até como um Onde Está o Wally. Em alguma página ele estava escondido, assim, sabe? Só pra você ter uma curiosidadezinha. Aí no final, assim, o Jason, ah, vocês não viram, eles estavam ali presentes e tal. É, eu acho que isso seria legal também, mas eu acho que talvez até como o Regi falou, talvez eles mais integrados à trama mesmo, se a gente fosse acompanhando em paralelo o Conan e eles, talvez as outras edições não tivessem ficado tão soltas, elas tivessem ficado mais amarradas e não parecendo só que ele amarrou tudo no final. Eu acho que talvez tivesse sido mais legal. Não tira o legal da trama, até pelo modo como o Aaron fecha nas edições seguintes, mas teria sido melhor. Outra coisa, assim, eu tava falando muito assim do Game of Thrones, mas essa feiticeira rubra, assim, acho que me lembrou muito assim, a Melisandre, né? Aquela sacerdotisa vermelha. Inclusive no lance da troca de pele, né? De anciã pra aquela femme fatale do inferno, né, bicho? Gostou dessa edição, Reginaldo? Gostei sim. Eu acho que ele só devia ter feito isso antes, ou melhor, distribuído. Mas eu gostei, eu acho que você tá conhecendo melhor agora esse adversário. É engraçado você ver que eles tiveram, né, quase como se fosse um Forrest Gump, né, acompanhando as aventuras do Conan. Acho legal também essa associação que você fez com a Melisandre. É, parece mesmo, né? Ela embaranga muito rápido aqui na história, né? Melisandre ainda se segurou um pouquinho. Ali foi no meio, né? Ela podia ter esperado, né, terminar ali. É. Pra... Ah, pegadinha do malandro. Né? Depois que o Conan tivesse ali felizão, relaxado. Ah! Eu acho que foi um corte seco, assim, né? Tava legal os flashbacks, né? As lembranças do passado, e de repente, agora vamos contar o final pra você, né? Então, a partir daqui, você se concentra mais. Eu acho que isso daí poderia ter sido distribuído melhor. Talvez esse arco aí do Jason Aaron é muito bom. Não é que é ruim, é muito bom, mas ele poderia ter sido, talvez, uma orientação de um editor aí deixaria ele mais sólido, assim, né? Mais coeso. Nós três gostamos mais das histórias do passado do que essa trama da feiticeira rubra. Não pertenço a lugar nenhum. Se um dia quiser um lar, eu mesmo o farei, com minhas mãos sangrentas e as armas que elas portam. Êxodo. Na publicação nacional, sempre temos duas edições originais de Conan Bárbaro em uma revista, né? Nessa edição 6 brasileira, tem uma do Bárbaro e um one-shot, né? Escrito e desenhado pelo Exato Rebic, né? Que é o capista. Escrito entre aspas, né? O Conan, ele não dá uma palavra nessa edição, né? Intitulada de Êxodo, que seria a caminhada rumo ao sul do Conan, né? Após deixar a Siméria com 15 anos de idade. Basicamente é o Conan fugindo de lobos, né? Matando um sendo capturado por um comandante de um exército invasor em alguma cidade, né? Ele se libertando e matando furtivamente esse comandante, né? É bem legal a arte, né? Isso só prova que o Exato Rebic, eu acho que, na minha opinião, daria conta, assim, da arte interna aqui de Conan um Bárbaro, né? Vocês querem comentar essa edição? Ah, eu gosto porque a arte do Exato Rebic é lindíssima, né? Eu falei já em outras oportunidades, no Twitter, ele hoje em dia é um dos meus artistas preferidos, é muito bonita a edição, a história não vale nada, né? Não tem nada relevante, ela até é bem solta, assim, né? A parte de muitos, tem muito gap, tem muita coisa que é mais pra mostrar um pouco da personalidade do Conan, dessa descida dele, e pra mostrar a arte que realmente é muito, muito bonita, mas vale muito mais do que a história em si. É, claramente essa arte tem mais a ver com as histórias do Conan, claro, né? E é linda, linda mesmo de ver assim. Eu acho o cara um antipático, mas na arte ele manda bem, muito bem, aliás. Então a história é legal. O Conan ordenhando a cabritinha, gosto. Bebendo na hora, né? É, faz mal isso, hein? Mesmo. Experiência própria, é, Snob. Isso não tava na pauta, mas assim, agora eu lembro que vocês falaram lá no comecinho, vocês falaram das capas do Alex Ross e as capas dele. Qual vocês acham melhor? As capas do Ross em Espada Selvagem ou a do Rubik aqui em Bárbaro? Essa escolha é difícil, cara. Eu acho difícil competir com o Alex Ross, né? Eu acho que estão ótimas as do Rubik, eu acho que elas combinam muito com o estilo do Conan, mas, pô, as do Alex Ross tem um diferencial mesmo. Eu ia falar que combina mais mesmo o Rubik. Vou te falar, hein, meu. Porque por mais que eu goste do Alex Ross e gosto muito, eu acho que aqui combina mais. Essa da sexta edição dele apunhalando o lobo, assim, cara, é impressionante, assim. E a próxima, da sétima, né, que tem o Kron na capa, é linda, cara. Aproveitando, qual é a capa favorita de vocês? Pra mim, não tá nenhuma dessas sete edições, tá dentro daquela edição do Contos do Cargueiro Negro, que eu acho linda, assim, ele tipo num bote, né, você vê as ondas, né, e você vê o bote cheio de mortos. É a minha capa favorita dessas sete edições aqui, que são 12, na verdade, né? Eu gosto, falando aí, da sétima edição nacional com o Kron, né, que eu falei. Eu acho... E a primeira também, né? A primeira, o colorido e... É o estilo Conan mesmo, assim, né? As capas de Conan nos quadrinhos é uma coisa, assim, fora de série, assim, a parte. Infelizmente, não tem... Gostaria que tivesse uma publicação só de capas de Conan, assim, um apanhado pra você ver, que é muito lindo, cara, muito lindo mesmo, assim. É um personagem que teve sorte desde o começo com relação a capas. Ó, as minhas preferidas são a do Kron e a da edição dele com as prostitutas lá, que tá ele, né, mais Conan impossível, ele com duas, quatro mulheres afagando ele, tomando cerveja num chifre e na frente da fogueira, tá sensacional. Por Kron. Reginaldo, essa é a minha edição favorita. Como foi esse papo com o Deus Kron? Eu acho que é a que eu mais gosto também, viu? Porque ela pega um aspecto lúdico, assim, né? Do Conan aparecer novinho, primeiro, com o pai e a mãe. Acho muito legal isso. E aí ele vai enfrentando os desafios, né? Tigre de dente de sabre, uns abutres, uma rena monstruosa que trespassa ele com os chifres, assim, uma coisa, assim, impactante, né? E aí o Conan fica barbudo, que é quando o Conan fica mais perigoso, né? Quando ele fica barbudo, e aparece num círculo de pedra. E aí é que começa a aparecer a voz do Kron. E o que eu acho mais interessante é a caracterização que deram pra ele, porque o Kron, sim, se você procurar no Google, nas imagens, assim, ele parece quase um deus nórdico, assim, né? Ele era caracterizado dessa forma. E aqui ele tá como se fosse uma montanha demoníaca, assim, né? Uma criatura com chifres, né? E eu acho... Puta, acho fantástico isso, né? Acho mais fabuloso ainda que Conan não fica humilde diante do deus dele. Na verdade, ele desafia e ataca o deus dele, né? Arremessando espadas, que deveriam ser outros desafiantes que já tinham confrontado o Kron, né? Então, acho essa história... Cara, eu acho também essa história maravilhosa. Eu acho que, assim, o Conan é legal, aquela coisa aventureira, né? Mundana, assim, né? Com um tiquinho só de fantasia. Mas nesse caso aqui, eu acho que é muito boa, cara. Muito boa. O confronto, eu chego a perceber que Kron fica com uma mistura de raiva e admiração pelo Conan, cara, né? E em essência é isso, né? O Conan é um homem notável, né? A ponto do próprio Deus se, vamos dizer assim, admirar ele, assim, né? Então, legal demais, cara. No final, né, bicho, o Aaron, ele não trapaceou, né? O Conan, ele morreu mesmo, né? E justamente das facadas que ele levou nas costas, né? E assim, ele encheu tanto, assim, o Kron, né? Que o Kron dá uma nova chance pra ele, né? Ou não, né? Eu acho que ficou até dúbio isso, né? O Conan pode ter sobrevivido sem a interferência do Kron, que é bem legal, né? Parece que o Kron é tipo uma piada do Howard, né? Sobre as religiões, né? Será que algum deus de fato nos escuta, né? Porque quem crê em Kron é o religioso menos ortodoxo que existe, né? Ele não ora, né? Nem espera nada desse deus. É quase um ateu que crê em uma ironia como deus, né? Mas, e aí, o que, é que vocês acharam dessa solução do Aaron, que o Conan retornasse? Vocês acham que foi ambíguo? Vocês acham que o Kron deu aquele empurrãozinho porque tava de saco cheio? Não, é totalmente ambíguo. E é interessante também essa perspectiva, né? De que para alguém como o Conan, talvez não morrer em batalha, mas morrer velho, decrépito, que é o que o Kron amaldiçoa ele, fala, ó, você vai perder a sua força, você vai definhar e você vai desejar ter ficado por aqui de maneira gloriosa. É interessante também, porque vai muito daquela mitologia nórdica de morrer em combate, ir pro Valhalla e tal. Então é legal também como que o Aaron construiu isso. Essa edição realmente assim, é um diferencial dentro de uma construção de história. E mesmo para a mitologia do Conan, né? É um negócio, o confronto dele com o Kron é algo marcante, é algo que vai ficar para a antologia do personagem. O poder do sangue. Fecha a comanda, né? O Conan volta depois do confronto com o Kron. Ele vai lá para evitar, né, que o mundo entre num cataclismo, que o Ra'Zael ganhe. E o que salva ele, né, o que acaba permitindo que ele alcance a vitória, justamente são os laços de sangue, né? Porque a feiticeira Rubra, os filhos dela, falam muito dessa questão do sangue, da importância do sangue dele e tal. E, no fim das contas, o que salva o Conan é o sangue dele, é o Kron, é o filho dele, que lidera as tropas, os dragões negros, que também tinham nos contos do Howard, que era a tropa de elite, a guarda pretoriana da Quilônia, para enfrentar os filhos lá da feiticeira Rubra, cortar as raízes que mantinham o Ra'Zael nesse mundo e jogar ele num abismo, né? Então, é bacana, é um fechamento redondinho. No fim, o Conan sobrevive, ele volta, né, tá voltando todo ferido para Quilônia. O Kron fala para ele, né, olha, eu quero ouvir suas histórias e tal, foi muito bacana, mas depois de tudo isso, né, eu acho que seus dias de andarilho acabaram de uma vez. E aí o Conan dá uma gargalhada, porque o que definiu ele, a vida dele e todo esse arco do Aaron é o fato dele ser inquieto, dele não ter aceitado ficar na Ciméria, dele não ter aceitado se fixar em lugar nenhum com os Pictos, com as meninas lá que gostavam dele, nenhum povo, nem mesmo como rei, né? Que essa inquietude dele, que essa vontade dele de viajar, de viver aventuras, foi o que definiu o personagem, o arco e toda a trama, né? Então é um final redondinho. Poxa, você termina feliz de ter passado por uma das melhores histórias aí do Conan. Imagina só, você vê aqui a Grandes Artes do Superman, as duas edições com a arte do Frank Quitely, tudo uniforme, tudo bonitinho. Imagina você com um cadernadozinho desse aí do Conan, com as 12 edições com a arte do Ezad Ribic. Cara, eu acho que seria outra experiência. Eu acho que seria, potencializaria o que já é bom, né? Mas assim, eu não acho que serve como um fechamento, talvez assim, uma última história do Conan, porque o Aaron, ele já disse que volta ainda esse ano, né? Isso a depender do que tá rolando nos bastidores, né? Dos quadrinhos, né? Se vai rolar mesmo isso no segundo semestre. Ele volta junto com o Mahmood. para mais uma temporada, só que dessa vez centrada totalmente nesse Rei Conan, né, que a gente acabou de falar. Enfim. Olha, eu acho assim, eu não acho ela clássica, memorável, porque a gente tem que esperar um tempo passar aí um pouco até para falar isso. Mas eu acho ela competente, cara, e muito boa. Muito boa, assim. Justamente isso que você falou, é um All-Star do Conan? Pode ser, de certa forma. Mas eu acho que a gente até foi um pouco injusto com a arte, viu, Luigi? Eu acho que ela é competente, ela cumpre o que precisava, ela tem bons momentos, né? Ela consegue fazer a passagem do tempo do Conan. Aquele arco com os Shemitas, eu acho lindo, eu acho bem caracterizado, né? A forma que eles deram pro Kron, eu achei legal demais, né? Então acho que a gente podia ser um pouquinho mais tolerante com a arte, vai. É, eu falo assim, viu, Reginaldo? Assim que eu falo, assim, eu pego e penso, não, é bonito. Mas é aquela coisa, como eu falei lá no comecinho, cara, não parece Conan, não parece assim, a estética de Conan, é, mas... eu acho que é isso, é incômoda, né? Não é o que a gente queria. É muito bonito, assim, mas eu acho que é um... Sabe o estilo dele que me lembra muito? O do Carlos Pacheco. Eu acho até, de certa forma, muito parecido. E, assim, eu acho muito bonita a arte dele, assim, mas é como eu falei, assim, eu acho que é um tipo de arte, assim, que caberia muito bem num gibi do X-Men, do Jonathan Hickman, por exemplo, numa história mais super-heróica. Mas talvez a gente tenha que lembrar também que o Conan... por muito tempo também teve essa pecha de super-herói na Marvel, né? Nessa revista Conan, Bárbaro mesmo, né? Que essencialmente era colorida, né? Aqui que era mais alternativa era a Espada Selvagem de Conan, né? Que era em preto e branco e tal. Mas essa Conan, Bárbaro, ela sempre foi colorida. Uma revista convencional. Talvez ele esteja também honrando, né? Essa história desse título, né? Dentro da Marvel, né? Eu acho que é válido, viu, Luigi? Até a participação do Conan no final é legal, é bem interessante. Esse destaque que o Mauro deu, né, para os laços de sangue é legal, né, é bem legal. Eu só não gostaria que o Jason Aaron voltasse a tratar dessa parte do Conan Rei. Ou talvez venha algo bom aí, né? Mas eu acho que é pouco explorada a fase posterior, porque a vida do Conan não acaba, né? A vida do Conan não acaba sendo ele sendo rei. É, uma hora ele também se afasta de tudo isso, ele deixa a Aquilonia pro filho, né? Pro Con, né? E ele parte para tem Conan das Ilhas ainda, né? Um arco onde ele faz meio pirata, meio, né? A parte de Conan das Ilhas. E eu acho que a gente podia ir vendo mais esse final, né? Ou quem sabe um Conan bem envelhecido. Não sei. Talvez estejam mirando aí no Conan Rei para associar alguma coisa aí de uma ressurreição da franquia no cinema, né? Que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, eu acho. Com Schwarzenegger, né? Velhaco de rei. Lulu participando, né? Assim, vai ser legal. Vai ser legal. Estão deixando a gente sonhar, né? Como diz o mito Ronaldinho. Estão deixando a gente sonhar. Imagina Schwarzenegger coroão voltando de Conan Rei. Com o burrinho dele. Seria sensacional. Bom, isso eu acho que é certeza que ele volta, cara. Eu acho certeza. Certeza que ele vai voltar. Pô, tá voltando Exterminador, voltando tudo quanto é coisa, ele vai voltar. Isso é batata, cara. Isso é questão de tempo. E vai ser legal, né? Porque a fase do Conan Rei é legal, né? Mas aqui eu gostaria, talvez, de ver uma outra coisa posterior, assim, né? Torno a dizer também que tô satisfeito com a fase dele pimpão na Marvel. Eu acho bem divertida mesmo, cara. Assim, inesperado. Eu vejo muito preconceito, coisa de babaca, cara. Que não leu e tá falando que é ruim por puro preconceito, né? Eu tenho os meus também, não vou negar, né? Meus preconceitos aí com histórias, com alguma coisa assim, não estamos também sendo tão críticos, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada no Conan no universo Marvel, porque ele está bem, bem caracterizado, cara. Ele não está perdendo, ele não está super-herói e ao mesmo tempo ele está fazendo o que o Conan faz melhor, explorando sociedades desconhecidas para ele, né? Ele está confrontando a diferença, né? E é a cara do Conan fazer isso, só que agora é no universo Marvel, então ele vai para Latveria, ele encontra o Doutor Estranho, ele encontra o Justiceiro, mas é muito bom mesmo. Não, é maneiríssimo, tava no meu Melhores do ano passado, eu falei, o Luigi desdenhou, e depois que ele leu, ele mudou de opinião, cara, porque é divertido mesmo, cara, é um pipocão da melhor qualidade. É, não dá pra colocar a voz predador nesse episódio, não, bicho. Não, é que ele podia descambar, cara, pra uma bobagem. É, né? Eu não tava esperando nada. Eu achei que ia ser horrível. Eu achei que ia ser um massa véia forçado. Mas não é, cara. É um pipocão, assim, divertido, cara. Um pipocão gostoso com os personagens bem legais. Essa história do que você falou dele com o Justiceiro na Terra Selvagem, da interação dos dois, é muito boa, cara. É boa mesmo. Ah, e eles voltam de navio, né, Mauro? Pela Antártida, aí o Conan passa, acho que ele vai umas duas vezes pelo menos ele vai no Brasil, assim, ele tá no Brasil, cara. Isso. Assim, pô, cara, é muito legal ver isso, muito legal, muito. Ele vendo a nossa civilização assim, com o olhar crítico dele, ele sendo bárbaro, né, assim, então acho, pô, eu acho legal demais, cara, assim. Nesse caso, a Marvel tá de parabéns, cara, porque manteve o clássico, trouxe uma história boa, essa que nós acabamos de comentar e ainda está fazendo experiências com o personagem numa vertente mais heróica. Eu sempre digo a verdade. Alguém capaz de admitir o inacreditável não viu muito desse mundo. O arco do Aaron acaba aqui, né? Ele vai voltar mais tarde, talvez não mais nessa revista do Conan Bárbaro. Talvez numa específica mesmo do Rei Conan. Isso ainda não foi realmente definido. O que a gente sabe é que vai continuar, né? Vocês vão comprar Conan Bárbaro 8? Vocês seguem comprando essas revistas? Vocês estão comprando Espada Selvagem do Conan, do Gary Dugan? O que vocês estão pensando de fazer daqui pra frente? Eu paro por aqui. Eu vou dar uma pausazinha. Eu vou comprar... Fácil, fácil, fácil. A Espada Selvagem do Jerry Duggan, ela não é tão boa quanto esse Randall Aaron, sem dúvida, mas é muito divertida. É uma historinha do Conan, assim, que se fosse lá nos idos da Espada Selvagem de Conan, ficaria muito bem ali no meio. Não seria uma das melhores histórias e tal, mas você leria com tranquilidade se ela estivesse aí no meio desses encadenados da Panini. Então, é uma boa experiência para quem gosta do personagem. Eu vou continuar lendo aí até que me prove o contrário, ou até que surja algum roteirista que a história me desagrade, eu vou continuar acompanhando. Eu vou ver também. Eu acabei de olhar aqui no final da 7ª edição. Eles anunciam Conan o Bárbaro 8 em breve nas bancas, comic shops e sites especializados. Em breve, né? Mas provavelmente eu compre sim, né? Aliás, eu tô colecionando, né, aquela Espada Selvagem de Conan, a coleção, que agora acho que tá pela Panini, né? Eu tô colecionando sim. Cago sangue, mas cago lendo essa... É o que eu ia perguntar, bicho. Já tá, acho que na 20ª edição, por aí, né? 16ª. Isso. Mas vale a pena, cara. A 13ª tem aquela Rei Totiamon, né? Puta, é legal demais essa edição. Sim, sim, sim. E eles trazem no final as capas originais, eles estão trazendo matéria sobre os deuses da Era Iboriana, né? E ainda assim tem o Conan que a gente gosta, branco e preto. Eu não li muito essa fase e agora eu fiz questão de, né, eu abro mão de duas, três porcaria que eu não devia ler, para ler uma coisa que eu sei que é boa, mesmo sendo um absurdo de caro. Paciência, cara. Mas eu tô gostando muito. Encarei, né, essa... Você sabe que eu quase cheguei a abandonar o Conan o Bárbaro, né? Eu não tenho a 3ª edição. Eu parei, falei, vou parar de ler isso daí e tal. E aí eu não comprei. Aí eu li ela online, adorei, porque a 3ª edição é ótima, né? É aquela que tem o... Qual que é a 3ª edição que a gente comentou agora, nacional? É aquela do Zafino, que é ele como rei e o leão. Isso, isso. Né? Olha só, provavelmente é quase minha história favorita do arco, né? Me arrependi, né? Fui castigado por Kron, porque não acho mais essa 3ª edição em nenhum lugar, né? Não adianta rezar também por ele, né? Não, mas falou, dançou já, o Kron é até debochado, cara. Não acho e tenho todo o resto, mas vou, a hora que normalizar essa pós-pandemia, eu vou conseguir achar para fechar e muito provavelmente eu vou dar uma olhada na 8ª edição. O único inferno que conheço é o Norte e não sou um demônio, embora já tenho matado alguns. Não sobrevivo apenas graças à espada. Qualquer um pode brandir uma lâmina, mas não é qualquer homem que possui miolos para se tornar um sobrevivente ou astúcia afiada como aço depois de uma vida inteira enfrentando a morte.